ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um Inominata 66. E estamos voltando praticamente aos anos 60, mas não esses anos 60, porque é um dos anos 60 muito moderno, né? Enfim, a gente tá aqui pra falar sobre, finalmente, né, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, né? O filme que traz de novo a equipe fantástica, a primeira família da Marvel, né, pra os cinemas, depois de duas, né, / três versões que não foram, digamos assim, consideradas dignas pra essa equipe, né? E pra me acompanhar aqui nesse podcast estão... Aqui é o Felga e o Paulo vai fazer falta hoje. O Paulo já é o segundo, talvez seja o terceiro podcast, assim, que ele tá em retaliação, faltando todos os podcasts. É, tá em retaliação com o MCU, né? Imagina se o Paulo estivesse nesse, né? Enfim, os meninos que são aqui do grupo devem saber mais ou menos como é que é o Paulo dentro do grupo da gente, né? Aqui é o João e eu estou muito feliz que finalmente que o melhor filme do Quarteto Fantástico não é Os Incríveis. Verdade, por muito tempo foi considerado, né? Eu ainda acho que o melhor, mas eu gostei bastante de Quarteto Fantástico. Olá, aqui é o Cassiano e foi como se o universo Marvel estivesse começando de novo no cinema. Oi, pessoal, eu sou o Donovan e eu gostei do filme, mas não achei assim tão fantástico. Acontecendo aqui, o Donovan pela primeira vez vai ser o voto contra o filme. Eu acho que o Paulo está usando a conta... Brincadeira, Donovan, tô brincando. Sai do fake, né? Sai do fake. Não, o Donovan preso num canto e o Paulo usando um modulador de voz pra bancar o Donovan aqui. Brincando, gente. Eu soube ameaça e lendo as cartazes que ele vai colocando pra mim. O Paulo não está, né? Mas o Paulo ainda está por aqui, ele ainda faz parte do meio mele, não saiu, eu acho, né? Mas enfim, é uma retaliação que... Não se preocupe, eu acho que daqui a um mês ele volta. Mas enfim, deixa o Paulo de lado aí, né? Espero que você esteja bem, Donovan. E vamos falar sobre o filme aqui, tá? Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, praticamente, como o Cassiano disse aí, né? Praticamente o começo aí de... vai ser um novo MCU, né? Porque a gente tá numa outra terra. Ele chega logo se apresentando como uma outra terra, né? A Terra 828. Que lá pro final do filme a gente vai saber que é uma homenagem à data de nascimento do Jack Kirby, né? O co-criador do Quarteto Fantástico. E esse ar de novo começo vem muito por conta da gente... De cara ser colocado num lugar muito diferente do que a gente viu até agora nos filmes do MCU, que é um lugar onde a gente parece que tá ainda nos anos 60, que é onde começou a Marvel, né? Originalmente nos quadrinhos era os anos 60, mas num lugar muito moderno, muito futurista, né? A gente chama, né, esse de retrofuturista, né? Ele pega os anos 60 e imagina como é que seria os anos 60 se tivesse uma tecnologia mais avançada do que era naquela época, ou uma tecnologia de como é que se pensava nos anos 60 que seria o futuro. Ele não vai comparar com a tecnologia de hoje. Não é a tecnologia de hoje. Mas é como seria que os anos 60 imaginaria que seria o nosso futuro. Somos jogados nesse local, mas com a edição, pelo menos a edição do filme, ela remonta uma coisa mais retrô, o que me deixa muito feliz, porque não foi só um filme ambientado nos anos 60. Ele teve uma narrativa de história colocada nos anos 60, principalmente com câmeras que dividiam a tela em vários pedaços, né? Ou quando davam uma coisa meio até breguinha, né? Quando tentava fazer as edições com muitas cores, umas cores meio achapadas, mais características da época, né? E pra apresentar a gente ao grupo, né? Logo depois da cena, primeira cena que a gente é apresentado ao Senhor Fantástico e a Mulher Invisível, em que eles descobrem que estão grávidos, né? E já fazendo menção ao Franklin Richards, que vai ser uma peça fundamental nessa história, a gente é apresentado por uma miscelânea de vídeos ou de passagens do Quarteto Fantástico no formato de um programa de auditório, né? Um programa Ted Gilbert, eu acho que é uma coisa assim, né? Que quem é fã do Doctor Who, acho que sobrou ninguém. Não, tem um Cassiano, acho que é fã do Doctor Who, né? O Mark Gatiss é desse universo aí dos Whovians, não é, Cassiano? Olha, não chega ao meu conhecimento. Eu assisti poucas... Eu adoro o Doctor Who, só que assisti pouco, né? Eu não, uh-huh. não saberia te dizer. Mas deve ser, né? Se tu que não gosta, tá dizendo que é. Tem quase certeza que é. Bom, se não é de lá, pelo menos tem outra referência aí, que é do Sherlock Holmes mais moderno, que ele é um dos atores lá. Mas enfim, esse Ted Gilbert, ele conta a história do Quarteto Fantástico. Então, na falta de ser uma história de origem, a gente tem uma história de origem, que é uma história de origem e que é revelada pra gente um vídeo até um pouco longuinho, né? E a gente vê várias passagens, referências a vilões, né? O Topeira, o Fantasma Vermelho, os Super Macacos, né? Os Super Apes dele. É o Pensador Louco. Os uniformes também, em algum momento aparece um uniforme clássico lá, preto e azul, né? É uma visão muito rápida, você tem que pegar. E mostra também como é que eles lidam as pessoas da época, né? Em que eles é praticamente uma coisa até meio romantizada do Quarteto Fantástico, né? Que eles são os heróis, os protetores, os inventores daquele mundo, então eles devem tudo a eles, né? E aí fica aquele negócio assim, até parecendo uma... Sabe, enfim, quando a gente vê um filme de época que geralmente é daquele jeito que as pessoas até atuam, né? Elas atuam até de um jeito meio pasteurizado, assim, meio estranho, assim... Que chama até atenção, né? Do jeito que elas atuam pra câmera, né? Nesse momento que atua pra câmera. E com isso a gente também vê um pouco dos poderes dele, quem não conhece, a história a ver com os raios cósmicos, a ver com uma falha do Reed Richards. E remonta um pouco também de por que cada um estava lá, né? A gente tem uma pouca ideia de como é que funciona cada um em termos de personalidade e por aí vai. Então, é uma história de origem contada meio que às pressas, mas ela tá lá. Eu até falei aqui antes de começar o podcast que remonta um pouco a uma coisa que a gente viu no Hulk de 2008, o do Ed Norton, né? Edward Norton, em que a gente não tem uma história de origem também. O Hulk não tem uma história de origem naquele filme. Mas durante os créditos iniciais, você vê o que é que causou o acidente, você vê um pouco da Betty Ross, você vê um pouco do que era uma coisa mandada pelo o Thunderbolt Ross, né? E aí você tem uma ideia do que é a introdução do Hulk naquele momento, só que é umas créditos muito rápido, até porque não desenvolveram muita história de origem mesmo do Hulk em nenhuma parte dos cinemas. Basta saber que houve uma explosão, ele absorveu a energia gama, né? E aqui você tem uma coisa meio parecida, só que ao mesmo tempo que mostra a equipe, mostra um pouco de como é essa época que eles vivem, onde eles estão vivendo. Então, foi interessante. Eu não vou dizer que todo o primeiro ato foi isso, mas uma boa parte do primeiro ato foi isso. E eu só lamento porque não teve um pouco mais dessa introdução, que poderia ter tido um pouco mais. Cara, assim, a gente até tava comentando, tá? A gente teve um outro filme aí que estreou esses dias, esse semana retrasada, no caso, o cara da distinta concorrência, né? Ambos os filmes, eles adotam até uma, vamos dizer assim, uma estratégia similar, né? Porque te jogam no meio da história, né? No Quarteto, parece que eles foram um pouco mais felizes nessa introdução, né? A gente já teve dois filmes do... Três, né? Se contar lá o da década de 90, que foi pra lugar nenhum e tal. Mas a gente já teve dois filmes do Quarteto, teve histórias e tal. Então, é uma origem muito bem consolidada e, de certa forma, um acerto em não repetir toda a história e tal, de como surgiu os poderes e tal. Então, aqui eles fazem praticamente... O ato 1 é simplesmente um resumo dos 4 anos de Quarteto Fantástico, né? E aí é bem bacana, apesar do ritmo acelerado, eles colocam bastante personagens, e aqui o grande destaque é o Topeira, né? Topeira é o... Desses vilões resumidos, é o grande destaque, né? E aí meio que nesses 4 anos, o Quarteto Fantástico, ele se consolida como, né? Até, às vezes, assim, se você não encarar isso como uma história da Era de Prata, dos anos 60, né? Você realmente se incomoda um pouco com a idolatria que o grupo alcança, né? A ponto, assim, né? Praticamente não são só os heróis daquele universo, são praticamente os iluminados, né? Os cientistas iluminados que guiam a humanidade para algum lugar, né? Toda, vamos dizer assim, toda a confiança tá sendo colocada ali neles, né? Então é praticamente assim, não é um grupo de super-heróis, é uma equipe de quase que de rockstars. A equipe é rapidamente apresentada, tal, tem várias coisas que são muito bacanas. A ambientação, como a gente destacou, retrofuturista, cara, é bem legal. Acho que é como os anos 60 imaginavam como seria o futuro, cara. Tem umas duas cenas, cara, que são muito boas, que você vê quando eles estão lá fazendo a gravação do Espaço Profundo, e aí a gravação é feita num LP gigante, cara, dourado assim. Eu não sei se era LP ou Laserdisc, cara, agora eu fiquei na dúvida. Não, é LP pra certamente mim... não era, porque era metalizado aquele negócio. Acho que era um Laserdisc, né? Me lembrou o tamanho de um LP, né? Foram com as sondas da Voyager, tem aquelas sondas espaciais que enviaram os discos dourados de verdade, né, com informações. Tem isso. É verdade. Então, aí tem todo esse clima e tal. Então, quer dizer, mistura uma tecnologia muito avançada com as coisas da época. E adotar o ritmo de, vamos dizer assim, de um programa de auditório especial falando sobre a Família Fantástica, né? Acho que foi um grande acerto. E aí nesse, vamos dizer assim, acho que aqui dá uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, eles já condensam toda a história do grupo, né? Colocam vilões clássicos, né? Pra quem conhece, né? A equipe. E simplesmente coloca, olha... E aí também, isso de certa forma lembra um pouco o outro filme, né? Do Superman, que é praticamente uma equipe que não tem rivais, não tem nada, sabe? E aí começa, né? E aí também mostrando certas coisas que acabaram até... Não só assim. Não tem rivais, Felga. Eles não têm outros heróis. Então, não por tem. Isso que tá essa coisa meio que focada. É praticamente, eles estão colocando... Lembra quando o Homem-Aranha do Sem Volta Pra Casa fala, você não tem outros heróis, não tem Vingadores? Ele, não, só sou eu. Então, basicamente, é como se fosse um cantinho onde só... Como foi, na verdade, em todos os outros momentos que o Quarteto Fantástico teve histórias em filmes, né? É um mundo onde só tem um Quarteto Fantástico. Não, é praticamente... Não tem isso, ainda, né? Porque estamos nos anos 60. Não, e na verdade, assim, até evoca mesmo quando o Quarteto Fantástico surgiu, né? Praticamente não existiam outros heróis nesse momento. Não existia grande crossovers, aquelas coisas que a gente... Praticamente cada herói vivia no seu, no seu mundinho, né? Mais ou menos, mas enfim, vai. E aqui dá uma quebrada, uma mudança que eu gostei bastante, que é a... Que cada um é muito bom naquilo que faz, né? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho daquela HQ do Toupeira. Pô, o Reed Richards é PhD e tal, mas a Susan Storm também é PhD. E aqui, cara, acho que se tem um personagem que é o grande líder do Quarteto Fantástico, é a Sue, cara. É disparada a melhor personagem da equipe, cara. Isso deu um tabu, né? Mais uma vez na internet, quando foi anunciado que ela seria, não sei o quê. Mas a grande verdade é que não existe um... Porque é uma família também, né? Então ninguém se autoproclama o líder. Mas ela já se revela como, muito provavelmente, porque dentro das habilidades de cada um, ela é a política. Sim. Tanto que ela é a porta-voz ou a, sei lá, a presidente da Fundação Futuro, que neste local aqui, neste universo, não é o mesmo que a Fundação Futuro dos quadrinhos. É a ONU, né? Se vocês perceberem, a ONU é a Fundação Futuro. E aí eu lembrei muito do Paulo no cinema quando eu vi que a Fundação Futuro era a ONU. Eu disse, bah, aí... Uma cadeira vazia! Aí como é que você vai tirar a razão do cara, né? Por isso que, às vezes, talvez... incomoda um pouco o alto nível de idolatria e dependência, né, que se criou com a equipe, que daria bons comentários do Paulo nesse momento. E imagine que também não é todo mundo nesse universo, né? Existe uma pessoa que se ausentou da cadeira lá. E não esteve presente. E não era o Paulo. Aí é diferente, né? Mas praticamente assim, inclusive tem uma parte lá que fala, olha, todo mundo abriu mão dos exércitos, das armas, agora o Quarteto Fantástico resolve tudo, né? Então, é a utopia perfeita, eles conseguiram, digamos assim, o suprassumo tecnológico e tava todo mundo bem. Eu acho até que talvez fosse a visão do Jack Kirby quando pensou no Quarteto Fantástico, certo? É, talvez o Stan Lee falou, não, peraí, isso aí não vai render, não. Precisa ter um certo drama, desconfiança, tal, problemas, tal, né? Mas é uma visão muito utópica do Quarteto, né? Assim, é até o grande objetivo da equipe, eu acho. A equipe, acho que a forma, tal, ela se propõe a ser isso, ou seja, um grande grupo de exploradores e cientistas do que herói resolvendo problemas da humanidade, mas aqui alcança um nível muito utópico e assim, até entendo as pessoas ficarem meio coisa. Mas assim, você tem que ler como se fosse uma história da Era de Prata, né? E na Era de Prata, né, dependendo dos super-heróis, né, era assim, né? Então, enfim, sim. Era uma coisa, né, não tinha as tonalidades cinzas que foram, vamos dizer assim, que inclusive foram inseridas dentro do universo Marvel, né? Se você pega as histórias da Era de Prata, eram basicamente isso, né? Não tinha esses questionamentos e tal. E já pra fechar, né? A equipe, ela é muito bem distribuída por cada um com suas habilidades. E aqui até o Johnny Storm, cara, que normalmente nos outros... nas outras versões do Quarteto, não é, sabe, não tem assim aquela coisa aqui, realmente conseguiram montar um Johnny Storm muito bom. Os quatro equipes são muito boas, eu diria até que eles tiveram que, assim, porque o grande astro é o Pedro Pascal, né, o Reed Richards, né, ele acaba dando uma encolhida para os outros poderem crescer e se mostrarem, né. Uhum. Certo? É, mas assim, a equipe é muito boa, e é muito boa, é muito legal a ambientação, certo? Se você entender isso como uma grande história da Era de Prata, cara, acho que você entra na vibe do filme. É, eu acho que quando eles puxaram pro visual ser assim, o tipo de narrativa, como eu falei, o tipo de jeito que os personagens figurantes falam, tipo, é muito parecido, inclusive, com a trilogia do Sam Raimi do Homem-Aranha, né? Então, quem não percebeu isso, assim, perdeu um pouco, então. Puxando essa ideia já do Felga, eu concordo totalmente que tudo é bem ambientado, até as ideias, as soluções dos problemas, eu sinto que ela é bem anos 60. Consigo fazer esse paralelo bem grande ali. Somente quando a gente puxa e compara eles com os Beatles ou com qualquer fenômeno ali da época da década de 60, né, que a gente tem grandes nomes que ficaram marcados na história da humanidade. E é engraçado que você consegue comparar o Quarteto Fantástico tranquilamente naquele momento ali. Acho isso muito, muito bom. E eu acho o filme lindíssimo. Acho que a estética é agradável. Já conhecia, né, o diretor, obviamente ele fez lá o WandaVision, que também é uma das séries que eu acho mais bonitas ali dentro do MCU, e aqui acho que não pecou em nada, desde os anúncios, de toda a divulgação ali, eles conseguiram manter uma unidade visual bem agradável, e todo o elenco ali também, eu acho que, assim, colocando os quatro, eu acho que nem vocês já falaram lá, o Pedro Pascal é o maior fenômeno ali, né, tá em todo lugar, todo tempo, né, mas a Vanessa Kirby, ela consegue roubar bem a cena, porque, enfim, eu sei que ela acaba sendo o personagem mais desenvolvido entre os quatro ali, mas eu gostei muito de ver ela em tela, ver a amplitude dos poderes dela, ver a amplitude da personagem dela, mostrar que ela não é só heroína, mas ela também é uma heroína e mãe. Chegou a ter uma heroína grávida dentro do cinema, então a gente consegue ver isso acontecendo, mas ela nos torna menos forte. Ela consegue ser uma personagem, uma mulher que tem suas virtudes, e ela consegue ser mais forte por conta disso, né? Não se diminui, não se faz por menos assim por ninguém, né? Mas muita gente tem reclamado, mas é porque nos anos 60 ela não tinha espaço. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem que atualizar os discursos e bola pra frente, porque acho que foi muito bem colocado. E vale ressaltar que, assim, de todos os quatro, ela era a que era menos, vamos dizer assim, estrela. Vamos colocar, né? Menos famosa. Porque, querendo ou não, o Pedro Pascal, enfim, não precisa nem falar, o pessoal até reclama que ele tá em todo lugar, mas ele cumpriu muito bem o papel de Reed, né? Entrou dentro do personagem. O Joseph Quinn é um ator que ganhou muito renome desde Stranger Things, foi chamado pra vários papéis. Tem fandoms dele à vontade. O Ebon Moss Barak também, porque ganhou Emmys, ele tá naquela série O Urso, que é altamente cotada. Ela, até então, eu não me lembro de nenhum grande filme, porque, tudo bem, posso estar muito errado, porque eu não vejo tanto filme como eu via antigamente. Mas só conheço ela de Missão Impossível e poucos trabalhos. Nada muito grande até então, né? Sim, exatamente. Pra mim também, eu não conhecia muito dela. Eu acho até engraçado que ela tenha o mesmo sobrenome do Jack Kirby, mas eu não conhecia nenhum outro trabalho dela. Eu lembro, agora que você citou de Missão Impossível, agora que você falou, veio na minha cabeça e realmente ela tá lá. Mas também não foi tão um papel assim tão marcante assim pra mim. Eu sei que eu sou uma pessoa um pouco alienada que só assiste blockbuster, mas dentre os personagens ali, acho que talvez ela realmente seja a que eu menos tenha assistido. Mas dentre os demais, eu acho que talvez o Coisa, ele tem, assim, ele tem a história dele, não tô falando que não foi desenvolvido em nada, mas assim, comparado aos outros, talvez ele tenha um pouquinho menos de destaque aqui com a dupla ali, principalmente o Pedro Pascal e a Vanessa Kirby. Acho que eles ali são o centro do filme. O Jorginho tem um papel bem interessante, e igual o Felga falou, acho que eles trouxeram uma versão um pouco diferente dele. Até faz um pouco mais de sentido você levar um personagem que é um pouco mais intelectual ali pro... Não que ele seja supra-sumo da inteligência, mas ele é um pouco mais maduro em certos aspectos pra ele conseguir ir pro espaço, não só ser uma desculpa de nepotismo, né? Tipo, eu vou levar meu amigo, a minha mulher e o irmão dela. Tem um pouquinho mais de uma justificativa ali, né? Por que ele foi pro espaço com eles ali. E sobre essa desculpa, né, de não vou mostrar de novo a origem deles, eu bato palmas, porque, né, já foi várias vezes, e aqui eles ainda mostram a origem de certa forma, mas de uma forma bem mais sucinta, porque todo mundo já conhece, já tá no imaginário popular, então também a gente não precisa ver isso de novo. Acho que eles colocaram de maneira bem refinada ali, de como que deveria colocar. E no geral, também a gente tem o Herb, que é um personagem que ele parece poucas cenas, mas eu acho que ele é bem divertido, eu acho que ele pode ser um brinquedo ali pro pessoal, e personagem que obviamente vem nos quadrinhos, né, mas eu gostei de como eles conseguiram adaptar aqui mesmo, ele não falando nada. Eu gosto que ele consegue ser carismático sem falar nada. Eu adoro um coadjuvante que não fala nada. Odeio, tipo assim, um Olaf da vida que... Nossa, odeio Olaf. Que irrita a pessoa. Então, os meninos sabem que eu penso de bichos falando. É tipo que nem aquele BX lá do Star Wars. O R2-D2. R2D2, isso. Como é que pode não gostar do Olaf e gostar desse que tá em todo momento agora, o Stitch? Não, o Stitch é ok. O Olaf não. O Olaf não dá. Ele fala coisa. O Stitch assunto, é o personagem principal. Mas o Olaf fala coisa e ninguém liga. Pode ver que os personagens ali não ligam pro Olaf. Mas... E o Stitch é o personagem principal da história. Não é o coadjuvante irritante, entendeu? Mas enfim. Vocês viram o Frozen tantas vezes quanto eu vi. Vocês vão acabar adorando o Olaf. Ah, só pra finalizar, então. Essa parte toda da ambientação e de como conta a história deles novamente, eu acho que foi feita de forma bem cirúrgica. E gostei também desse quadrinho de anúncio que colocaram ali o Matt Fraction pra escrever. Acho que trouxe um pouco de volta, primeiramente, né? Gosto do Matt Fraction, gosto de ver ele novamente no Quarteto Fantástico. E, assim, é uma história bem simples, né? Gosto das histórias que eles colocam de filme, mas surpreendentemente, eu achei ela muito boa. Atrás algumas informações adicionais ali que conseguem complementar bastante. Geralmente essas histórias são bem descartáveis, mas essa aqui eu gostei bastante. Sobre essa primeira parte que a gente vai comentar sobre a ambientação, eu fui um dos que, quando anunciaram, eu fiquei meio... Meu primeiro sentimento foi de estranhamento. Eu disse, ué, mas por que se passar na década de 60? Mas aí depois eu rapidamente mudei o pensamento, porque é uma ótima forma de explorar o conceito de multiverso. Então, como a história, de qualquer forma, seria fora da terra principal do MCU, por que não fazer algo diferente? Por que não dar uma terra especificamente para o Quarteto Fantástico, para que essa história fosse contada? Como seria se apenas o Quarteto existisse naquele grupo, ou pelo menos até o momento que a história foi contada, tivéssemos apenas o Quarteto, e que transformações teríamos naquele mundo em virtude da existência deles? Então, eu acho uma forma, achei uma forma muito boa de explorar esse conceito de multiverso, né? Afinal, a gente está ainda na saga do multiverso, dá uma liberdade criativa tremenda, permite que a gente aproveite uma história desatrelada de todo o conteúdo prévio do universo Marvel, que para nós que somos fãs, não tem problema. Mas é toda hora a gente batendo na internet, porque para ver um filme tem que olhar não sei quantos filmes antes, né? Sabe, por preguiça. Então afasta esse burburinho também, te permite sentar ali e focar naquela história, no início, meio e fim. Claro, tem cenas pós-créditos, mas aí já é uma outra situação. Mas a história do filme tá ali, e aquele retrô ali que tinha tudo para dar errado, né? Se eles erram a mão ali, tinha tudo para ficar uma coisa esquisita, uma coisa feia, mas ficou uma coisa muito bonita, uma coisa muito funcional. Você vê lá me lembrou muito Star Trek, que eles tinham fita cassete, e ali eles tinham um disco, né? Tinha um LP, que eu até comentei. Curiosidade, Cassiano. Antes de... Você deve lembrar que o John Watts ia fazer esse filme, né? Ia ser um filme totalmente diferente. O Matt Shackman ia fazer o quarto filme do Star Trek, parou no meio pra assumir o Quarteto Fantástico. Então é um cara que realmente tem a visão da questão futurista, né? Da questão da ficção científica. E aqueles discos ali que o Tosh Humana estava analisando para ver os sinais do espaço, né? Para traduzir a fala da surfista, me lembraram muito aqueles discos que foram com as sondas da Voyager, né? Que levaram informações à Terra que estavam na... Eu me lembro que eu era criança, me chamou muita atenção. Por que alguém ia mandar para o espaço um disco com informações daqui? Mas tudo bem. E os personagens eu achei legal também, a gente vai falar depois mais adiante, né? Mas eu gostei muito, sim, do elenco. A Mulher Invisível, de longe, a que tem mais destaque e a que mais tem mais desenvolvimento, acho que a gente vai falar disso bastante também. E o Franklin, né? Fico muito feliz do Franklin, porque eu achei que o Franklin ia estar ali só um aceno pros fãs, mas o Franklin tá ali pra girar toda a história em torno dele. Como disse no começo, gostei do filme, não saí assim super animado da sessão, mas assim, não tenho o que criticar da parte visual, né? Eu gostei bastante desse visual, esse retrofuturismo, como vocês já comentaram aí bastante. Lembra bastante também os Jetson, né? O desenho, é basicamente daquela mesma época, né? Anos 60, anos 70, que tentava imaginar o futuro, né? Como que seria o nosso futuro a partir daquele ponto de vista, então lembra bastante. Até o próprio Herb lembra bastante o robô que eles tinham lá nos Jetsons, né? O robô empregado lá, o Rose. Enfim, então assim, é um filme que ele é visualmente muito bonito. Eu gostei bastante. E a forma também, né? Desse começo, como vocês também já citaram, de contar a história através de um documentário, né? Pra mostrar, pra falar rapidamente, né? Então, esse é o quarteto, essas são as pessoas. Faz 4 anos que o acidente aconteceu e eles se tornaram quem eles são agora e os poderes. Então, como se eles estivessem comemorando, né, os primeiros 4 anos de Quarteto Fantástico. E o que eu posso adicionar aí é o seguinte, que eu acho que aconteceu, né, nesse universo. A partir do momento que surgiu o quarteto, e eles meio que resolveram os problemas do mundo, né? Então eles assumiram o posto de super-heróis, eles são os salvadores e eles são os líderes mundiais, né? A Fundação Futuro, como o Coveiro citou, toma o lugar da ONU. Então eles se tornam os líderes mundiais com a Sue Storm ali, né? Nessa posição de porta-voz ou de presidente da fundação. Enfim, é ela que dá as caras ali e faz o contato com as outras nações. Então, e por conta disso, eu acho até que não surgem mais outros super-heróis, porque não tem mais ameaça, né? Digamos assim, eles meio que resolveram os vilões, ou eles derrotaram, ou eles prenderam, ou no caso do próprio Topeira, eles fizeram lá acordos de paz. Então o pessoal da superfície vive numa boa, o pessoal no subterrâneo também tá lá de boa, vivem em harmonia, né? Então não tem mais ameaça, não tem mais por que surgir outros heróis. A única coisa que destoa disso, como vocês também já lembraram, é que tem uma ausência ali na Fundação Futuro, quando mostra os países, tem um cidadão que ele não tá presente. Talvez seja a única coisa que destoa nesse universo basicamente perfeito, digamos assim, né? Mas é isso, então essa visão, né? Esse visual, na verdade, retrofuturista, ficou bem bacana. E é legal como dá o destaque, né, pra cada um. Eu acho que deu uma melhorada em comparação com as outras versões de cinema. Acho que deu uma melhorada até no próprio Tocha, né, no Johnny Storm. Acho que deu uma melhorada na personalidade dele também. Acho que ficou bacana a própria Sue, enfim. Cada um acho que teve o seu destaque, a gente vai falar mais pra frente. Mas, assim, visualmente não tem o que criticar realmente. Dentro dessa coletânea, né, desse documentário, mini documentário aí que apareceu, né, vocês podem ter visto algumas cenas com o Super Macaco, né, pelo menos uma delas, né, que é com o Orangotango, né, que o Reed aparece e ele se pulsiona todo lá como se fosse um elástico pra empurrar ele pra fora de uma plataforma de foguete, né. E lá no pós-crédito ainda aparece outra cena, se vocês prestarem atenção, né, que é o Reed também com o babuíno do Super Macaco, né, puxando a boca dele assim, esticando assim, né, que é inclusive uma referência com a capa do Alex Ross, né. Essa cena dos Super Macacos, ela seria parte do filme, então nada é perfeito, óbvio, né, mas uma das grandes reclamações que eu tenho é que o filme em algum momento ele tinha mais de 2 horas, eles tinham 2 horas e uns 12 minutos, ou seja, uns 12 minutinhos a mais, alguma coisa assim. E ao final desse programa de auditório, em que eles apareceriam no final, assim, pra ser ovacionado pelo público, né, nessa cena que acabou sendo cortada, não me pergunte por quê, mas tem sido uma praxe das redes de cinema querer forçar os estúdios a fazer filmes de cada vez menores, né, o relógio deles tocaria, isso inclusive tem no trailer, né, eles tocariam e aí eles sairiam, e eles sairiam justamente pra impedir o Fantasma Vermelho, que seria feito pelo John Malkovich, de roubar um míssil, né? E aí teria uma briga dele rapidamente com os Super Macacos. Então seria esse documentário mais essa cena de ação que foi completamente obliterada e algumas partes foram colocadas dentro do filme, né? Desse mini documentário. E eu senti muita falta. Primeiro porque cortou uma cena de ação, que seria a cena de ação do primeiro ato, né? E eu acho que não perderia nada do ritmo, porque fazia parte ali do documentário, sabe? Então botaria outras partes ali para complementar o documentário, mas teria aquela cena de ação e eu não sei por que tiraram, porque essa cena de ação inclusive foi colocada no teste de maio, um teste até recente, né, de avaliação do público, e aí picotaram essa cena. Triste, né? Então, uma das curiosidades que tem sobre esse documentário aí, essa cena pós-crédito, e a outra que, enfim, algumas pessoas já comentaram aí sobre o Topeira, né, você vê trechos do que houve ali no caso do Topeira, que teria sido o primeiro vilão deles, né, o primeiro grande arqui-inimigo deles, mas que foi tudo solucionado no final de uma maneira diplomática. O gibi do Quarteto Fantástico, que inclusive aparece no filme, e ele foi vendido pela própria Marvel, que foi feito pelo Matt Fraction, enfim, o pessoal acabou comentando rapidamente aí, conta como é que teria sido a história com o Topeira, e que o Topeira, na verdade, ele funciona mais como uma figura sindical até, enfim, como se tivesse um grupo. Não fica bem claro se os Moloides são outra raça, mas tem também alguns monstros, inclusive aparece o Giganto, pra fazer a referência à primeira capa do Quarteto Fantástico dos quadrinhos, né? Aparece nessa coletânea aí de vídeo. Mas o personagem, ele tá ali como uma figura em que ele quer justiça para o povo do submundo, né? No caso, se torna depois subterrânea, né? Eles encontram o próprio lugar. É como se as reformas que Reed Richards estivesse fazendo na parte da superfície estivesse prejudicando onde eles vivem embaixo. Mais um motivo para o Paulo até criticar a figura do Reed, mas acabou o Paulo participando, então vamos passar pano aqui pro Reed dessa vez, né? E aí a sua que depois consegue meio que conciliar ali o conflito entre os dois. Então é só uma curiosidade e esse gibi aí que aparece, é um gibi que eu gostaria de que tivesse vendido aqui no Brasil, na mesma época do filme. Não sei se a Panini vai, enfim, em algum momento vender isso aí. Já tá disponível, já. Já tá disponível? A Panini foi rápido, então. Sim, sim. E aí, o mais curioso é que tem as propagandas de época, né? Tem os comerciais, as partezinhas lá de com entrevista com a Jodie Storm, a propaganda do Fantastic Carro, como se o Fantastic Carro fosse algo que fosse logo chegar ao público, né? E por aí vai, né? Então é bem divertido. Então, no resumo mesmo, o que eu mais gostei foi de eles trazerem essa estética, conseguirem permanecer do mesmo jeito, e ser um quadrinho interessante, porque às vezes, como eu falei antes, né, às vezes trazem uma história que às vezes ela é meio descartável e não acrescenta nada. E aqui não, você tem vários complementos, né, são, obviamente, não é obrigatório, nunca é obrigatório, mas consegue enriquecer mais esse universo, tanto a questão das propagandas, tanto juntar as ideias do Quarteto Fantástico ali como cientistas também, e ao mesmo tempo você tem várias referências, né, que vocês já trouxeram, tipo Jetsons ou outras coisas ali, animações da Hanna-Barbera que eles imaginavam aquele futuro. Então assim, no geral, assim, não é um, meu Deus do céu, o supra-sumo, o melhor quadrinho que eu já li na minha vida? Não, mas é um quadrinho bem divertido e que eu recomendo bastante, né? Que nem eu falei, a Panini já publicou aqui pra surfar no hype do filme e eu recomendo bastante, caso alguém se interesse. Eu acho que ele até é como se fosse um brinde, se pudesse vir junto com o filme, né? Do cara que foi no filme ganhar o quadrinho. A estética do quadrinho é bem interessante, porque não é quase que uma espécie de reportagem, né? Com cara de assessoria de imprensa, obviamente. E assim, cara, você tem lá a introdução do chefe de... Como é que fala? Chief Staff? Acho que seria chefe de gabinete, no caso. Então, é Chief Staff, eu já sei. É o chefe de funcionários. Isso, E aí ele faz toda a introdução, explica e tal. Aí é interessante porque é uma parceria da Fundação Futuro com a editora Marvel, certo? Quem está no filme, o Felga perdeu, perguntei a ele, mas na cena da surfista chegando, pra quem não percebeu, tem duas cabecinhas que aparecem numa janela. Aí você olha assim, são dois jovens, na verdade, porque naquela época eles estavam jovens. E a cena seguinte é a visão de dentro do estúdio, com vários quadrinhos da Marvel, eles desenhando assim, e anotações na parede. Aqueles são o Jack Kirby e o Stan Lee da editora Marvel, do universo 828. Isso, então, e aí eles constroem toda essa história. A história é meio no ritmo de reportagem, né? Porque ela explica lá vários detalhes, né, que não estão no filme. E muito desses, dos detalhes, as falas, elas são intercaladas com declarações do Quarteto Fantástico para entrevistas, para revistas, enfim, para uma comissão lá no Congresso, lá, todas essas coisas, né? E aí é bem interessante o ritmo. E realmente, é construído como se dentro do universo 828 tivesse uma editora que estava fazendo as histórias do Quarteto Fantástico. Aliás, não é só, né? Não é só isso. Você tem lá uma referência ao desenho do Quarteto Fantástico, né? No filme, né? Eles têm um desenho lá próprio e tal. E até o Coisa fica falando, não, isso é coisa... Olá, a frase clássica, né? Não, isso é coisa do desenho. Eu não fico falando isso, né? Eu achei interessante porque essa visão justamente de sindicalista, assim, do Topeira. Eu senti falta de ver, eu queria muito ver os moloides como eram nos quadrinhos, assim, sabe? Curiosamente, escondi um rosto no filme, você percebeu? Sim. Eu fui no cinema com essa expectativa, disse, mas vai aparecer, nem que seja um cabeçudinho ali, uma sombra, e não teve, né? Até minha filha falou, pai, as criaturas do Topeira, eu disse, daqui a pouco aparece, e não apareceu. Eu quero aproveitar rapidamente, só pra falar, assim, dessa questão do documentário, né? Que lá no... Eu senti, dos vilões, né? Eu senti falta que eles mencionaram o Pensador Louco. Eu queria ter visto o Android, não apareceu também. E a história do Fantasma Vermelho foi uma pena, né? Uma pena, porque, pô, John Malkovich, né? Pô, que fosse 5 minutos que tivesse ele interpretando ali, poxa vida, né? Eu espero que vire um curta. Não tem justificativa cortar essa parte, cara. Eu fiquei bravo. Olha, assim, é uma pena, assim, uma pena mesmo, sabe? Eu acabei não comentando aquela hora, né? Sobre a origem do quarteto também, tá assim, no meio do filme. O Batman de 89 também, né? A gente pega a história andando e só vai ter origem lá brevemente pra fazer por uma licença poética pra juntar com o vilão. Também não é um filme de origem, né? É que depois de um tempo isso acabou meio que se perdendo. Começaram a colocar origem. E agora a gente virou essa chave aí e o quarteto se deu bem, assim. Foi uma das melhores maneiras de colocar, assim, de uma forma rápida e instrutiva, a origem de cada um deles. Aproveitando, então, a gente tá falando aqui sobre a apresentação, introdução. Vamos falar, então, de um modo geral, né? A gente pode comparar com os outros filmes sobre... Porque sempre vai ter comparação, né? Vai ter gente saudosista que vai dizer que ainda prefere o filme de 2000 e cacetada. Vai ter gente até que... Não vai ter gente louca ao ponto de 2015 e prefere 2015. Eu não encontrei essa pessoa ainda. Mas, assim, é puro saudosismo, tá? E muitas vezes porque a introdução da pessoa foi, né, através daquele filme e não, às vezes, do quadrinho, né? Então, meio que interpreta o personagem daquela maneira, encarando daquele jeito, né? Então, assim, discutindo um pouco, né? Até porque muda porque o personagem tá em outra ambientação, então tem que mudar mesmo. Mas, assim, o que o Felga falou, que cada um tem sua função, né? E o quadrinho até explica, né? O que cada um é uma função, né? O Reed Richards é engenheiro, mas ele é uma mente pra tudo quanto é coisa, né? É um cientista, o que eles chamam de... Pra vários tipos de ciência tem uma palavrinha pra isso. Tá me faltando a memória agora. Ali no quadrinho, seu nome consta que ele é astrofísico. Mas ele, eu acho que até o Pedro Pascal usou o termo, mas tem um didata pra vários tipos de ciência, que ele acaba se metendo, né? Mas ele é um engenheiro em si. Ele tá, você vê no filme que antes mesmo de surgir os problemas, ele tá pensando... Claro, tem a máquina pra estudar o filho, né? Pra ver se o filho tem alguma anomalia, né? Que ele tem a preocupação desde o começo, se o fato deles serem atingidos por raios cósmicos poderia afetar a criança de alguma maneira, mas também tá construindo aquele teletransportador, né? Que ele chama de A Ponte, que é uma referência à ponte dos quadrinhos, que no caso a ponte não é um teletransportador simples, que isso já era, nos quadrinhos isso é fácil, todo mundo tem um teletransportador, até o Deadpool tem um teletransportador. A ponte que o Reed Richards cria na fase do Hickman, né? É um portal para outras dimensões, né? Que aí é que dá acesso aí ao famoso e famigerado conselho dos Reed Richards da fase do Hickman, né? Então, ele tá construindo outras coisas, então ele tem essa mente. O Ben sempre foi piloto, a função dele nos quadrinhos, nos outros filmes foi ser piloto. A Sue também, desde o filme dos anos 2000, ela não era só a esposa que tava lá, ou que o pai, na verdade, era o financiador do projeto, e por isso que empurrou ela pra, sei lá. Ela, do filme de 2000 e pouco, ela acho que era alguma coisa relacionada com biologia, alguma coisa assim, se eu não me engano, como se fosse uma espécie de biomédico, ou médico, alguma coisa desse tipo. Aqui, ela tem outras funções também pra estar na missão espacial, mas ela também é praticamente uma política, né? Ela se torna uma grande diplomata, né? E até o John era no filme original, não é original, né? O filme de 2000, né? O original nem saiu, né? Era também um tipo de piloto, um copiloto junto com o Ben. Aqui, pelo menos o quadrinho exemplifica que ele seria um engenheiro de foguetes, né? Um rocket engineer, alguma coisa desse tipo. Então, desde que saiu dos primeiros quadrinhos, né? E os quadrinhos depois evoluíram pra readaptar essa introdução, eles têm cada um sua função. O filme dos anos 2000 é que faz o Johnny ser um pouco mais idiota, não necessariamente burro, e o que deixa as pessoas estranhando muito como ele é um pouco mais esperto aqui, que ele não é o suprassumo. Mas é interessante porque a dinâmica familiar coloca que todos conseguem resolver os problemas, e o grande problema desse filme ao seu jeito. Cada um vai ter sua função, vai ter sua resolução em algum momento. E o Johnny é um apaixonado, ele inclusive vai lá e invade o escritório do Reed querendo um novo traje, querendo saber quando eles vão voltar pro espaço, porque ele tem saudade, ele é o que mais sente falta da missão espacial, do mote que é originalmente eles, né? Eles eram exploradores espaciais. Então, quando é que a gente vai voltar pra lá? Então, é o grande característica dele nesse filme. Tirou um pouco, mas nem tanto, aquela coisa do primeiro Johnny do filme, né? De ser mulherengo. Mas lembra um pouco também dos quadrinhos, porque o dos quadrinhos, ele não era o mulherengo. Ele é o cara que namorava várias vezes, mas ele tava sempre se apaixonando. Ele tava muito apaixonado sempre pela namorada da vez. Seja ela a Frankie Hines, inclusive, que a gente podia fazer um paralelo mais pra frente, que a Frankie Hines se tornou a nova, né? Uma das Arátulas de Galáctico. E com todos os outros personagens também, enfim, que a gente conhece, desde a esposa dele, que era Skrull, aos outros namorados dele. Só te interromper rapidamente. Sim. Eu fui no cinema com a minha filha e meu sobrinho, né? E minha filha ligada, né? Porque assistia os desenhos e tal. Ela sempre, desde pequena, ela gostava do quarteto. e o meu sobrinho, que tem a mesma idade que ela, nada, né? E aí ela, a gente ficou meio isolado assim na sala, e ela falando assim: esse Tocha Humana, ele já se apaixonou por uma outra Arauta de Galáctica. Ó, vê, né, cara? Futuramente é ela que tá fazendo o Inominata aqui, viu, gravando com a galerinha dela aí do futuro. Bom, e aí o Reed também é interessante ver, porque mostra o lado do Reed, que o Reed tá sempre vendo talvez o lado mais negativo da coisa, mas é porque talvez a ciência tenda pra esse lado de sempre querer ver os erros ou ver as falhas, e tá sempre se antecipando, porque sempre você tenta encontrar as respostas pra coisas que não existem ou potenciais problemas que vão existir, né? Então, eu gosto muito de ver isso, de mostrar o Reed desse lado, e também ao mesmo tempo de ter a fala, não só no filme, mas também tem a fala no gibi, né? E que o Coisa, que é o melhor amigo do Reed, fala: ó, você se acha que é esperto pra tudo, ou mais esperto pra tudo, mas você não é tão esperto quanto acha que é. E aí o Reed meio que não concorda assim, mas o Coisa, que meio que faz pra poder colocar ali o pé no chão dele, né? Fala: ó, você também, pra coisas simples e básicas, tipo cozinhar, até tirar uma carteira de motorista, você não é tão bom assim. É como se o Reed tivesse com a cabeça muito nas nuvens pra coisas muito complexas, mas não encontra soluções simples pra coisas do dia a dia, talvez. E a Susan, bom, a Susan a gente vai falar durante todo esse podcast, que é muita coisa, mas é como eu falei, né, é a que era menos famosa e a que mais chama atenção, e ela é forte, que a atriz demonstrou uma fortaleza tão grande ali. Não tem como discutir que todas as versões da Susan, não menosprezando as outras atrizes, mas ela dá um banho de longe, e não é só porque o papel dela foi valorizado, não, tem que prestar muita atenção nessa atriz. Aí eu queria falar só do quinto membro. Alguém já falou do Herbert aí? Eu falei que ele era um ótimo coadjuvante, porque ele não falava, né? Não fica perturbando. Mas o Herbert é legal, porque ele já foi pensado pra ser um brinquedo da Disney mesmo, foda-se, né? Não duvido nada que estejam vendendo já drones aí do Herbert por aí, né? Não talvez o grande completo, mas como tem um R2-D2 ali na Disneylândia pra você montar, né, as suas versões. Mas eu gosto também até da estética dele, esse retrô. Você vê que a CPU dele, no banco de memórias dele, não sei se vocês perceberam, que o rostinho dele é uma fita cassete. E aí o Reed troca mediante a função dele. Se ele vai pro espaço é uma, se ele vai cuidar da casa é outra, e se ele é uma babysitter é outra. Então, cara, eu achei espetacular. Aliás, computadores eram isso mesmo, eram fitas cassete. Pois é, eu tinha um CP400 em que, acredite ou não, não era disquete. Você mandava rodar a fita, rodava tudinha, blê, blê, blê, blê, blê, blê, blê, blê, e aí o joguinho, que era um joguinho tipo da cobrinha, ou, sei lá, do sapinho atravessando a rua, ficava na tela. Era fita cassete. Realmente, Felga, me lembrou, era muito isso. Não, realmente, isso que você falou do Herbie, daqui algumas semanas ele vai estar andando lá pela Disneylândia, vai ter um robozinho, vai ter um dronezinho, vai ficar no chão, e com certeza vai ficar interagindo com os visitantes lá, logo aparece. E falando um pouco de cada um, você até já citou, né? O Johnny, acho que é um que teve uma mudança, eu diria que boa, em relação aos dois filmes lá dos anos 2000, né? Onde ele era muito mais mulherengo e uma coisa assim, meio que um acessório da equipe. Ele não é o cara que resolve os problemas, ele tá ali pra ajudar e os outros é que mandam: ó, vai lá, faz isso, vem aqui, faz aquilo. E aqui ele tem um papel, assim como cada um dos outros, ele tem um papel específico na equipe, ele não é só o cara bonitinho que tá ali e se apaixona por várias mulheres, enfim. Tem uma fala no filme do Reed que ele fala que ele juntou os melhores, né? Ele formou uma equipe com os melhores e aconteceu de ser por acaso a esposa dele, o irmão da esposa e o melhor amigo, mas que eles são todos altamente capacitados, eles são uma ótima equipe, só uma coincidência aí deles serem tudo família, né? E aí aos poucos isso vai aparecendo no filme. E eu acho legal também que, ao mesmo tempo, cada um tem uma função, tem a sua área específica, eles também são bons em fazer um pouco de tudo, em se ajudar. Por exemplo, o Coisa, ele é piloto, a função, vamos dizer assim, a função principal dele seria piloto, mas os outros também pilotam, conseguem, né, resolver ou auxiliar nas naves, enfim, quando é necessário, ou quando um pouco mais pra frente, enfim, eles têm que lidar com as outras nações e se comunicar, todo mundo se comunica, todo mundo senta lá, bota um headset e conversa, não tem uma pessoa específica pra fazer comunicação. Então, assim, ao mesmo tempo que achei interessante aqui, ao mesmo tempo que mostram que cada um tem sua função, eles também são bons em funcionar ali em equipe e fazendo múltiplas funções, ou um fazer a função do outro, enfim, pra se ajudar nisso daí. Uma outra coisa também sobre outro ponto aí, sobre o Coisa, que eu acho que deram um pouco menos de ênfase agora na questão da aparência. Quer dizer, tem algumas coisas que cita ainda da aparência, mas ele não tem mais aquele drama como tinha nos outros filmes, né? A aparência dele é um problema, aí o Reed tem que resolver, ah, porque ele tá chateado. Nessa versão, ele tá mais ali meio saudosista com o passado. Ele encontra ali uma amiga que tá ali próximo no bairro, ah, ele morava ali perto, enfim, rola ali um climinha, né? Uma pequena referência em que o Reed, tipo, vai pedir desculpa a ele de novo, né? Aí, não, tá tudo bem, esquece isso, né? Já deixa isso de lado, né? São 4 anos, né? Então essa história do coisa se sentir irritado, né? Vamos colocar no seu luto pessoal do que ele era como ser humano normal. Ele já passou, né? Ele tá agora tentando se encaixar do jeito que ele é agora, né? Mas tem uma... Inclusive tem... Se vocês entrarem na página do Instagram agora do Quarteto Fantástico, que muitas cenas, infelizmente, foram cortadas e viraram material de divulgação, né? Tá tendo mini curtas, se você observar. Então tem um coisa num programa de namoro em que a menina tem que escolher quem é o... Feito esse... Não sei o que lá com o Rodrigo Faro, sei lá, o... Tem esses programas ainda hoje, né? Ele é o solteiro e vão as pretendentes lá pra... É, aí é a pretendente que tem a escolher entre os 4 candidatos. Um dos candidatos é ele. Então se vocês quiserem ver algumas cenas cortadas do filme, vão no Instagram do... Vão no Instagram agora, do Quarteto Fantástico, que vocês... Que, quando vocês ouvirem esse podcast, já vai ter muito mais cenas. Aí vocês vão ver esse mini curtazinho aí. Então assim, tem, né, essas pequenas alterações, tirando, assim, no caso do coisa, tirando essa ênfase da imagem dele, mostrando também do Johnny esse lado um pouco mais de utilidade pra equipe mesmo, né? A hora que ele para ali pra analisar as transmissões, pra entender o que eram aquelas informações que eles receberam, tava lá gravado nos discos e tal. Então, né, não precisamos culpar o Reed com isso, ele tá com a cabeça cheia, resolvendo outras coisas, desde que isso aqui resolva. Então, ele tem também a sua utilidade, é interessante. E a Sue, como até vocês já comentaram, é um dos papéis mais fortes aí. Como o Cover citou, ela não se autodeclara a líder, mas acho que por ser, sei lá, a porta-voz ali da Fundação Futuro, é ela que fecha os acordos, digamos assim, né, com as outras nações do mundo, ela acaba sendo, né, meio que a líder. E o Reed é, enfim, o cientista louco aí, é o cara que inventa as coisas, ele cita, né, num determinado problema, numa das brigas, né, com a Sue, ele tá sempre pensando no pior cenário, porque a função dele é essa, ele tem que pensar em tudo que pode dar errado, pra então criar soluções e evitar esse problema, e que é motivo de grande briga entre eles, porque, né, você tá sempre pensando no pior e tal, mas enfim, é a função dele aí, no caso. Vai, Cassiano. Vou começar pela Sue, que, como a gente já falou antes, né, ela é de longe, assim, é que tem mais destaque, o papel dela é muito grande. Eu já vi alguns youtubers, assim, alguns comentários, de que ela seria a única que tem um desenvolvimento na história. Não vou dizer que ela seja a única que tem um desenvolvimento, né, não sei se eu concordo com isso, mas que, de fato, ela é que tem o maior peso com a questão de ser mãe num mundo que tá prestes a acabar, e o filho dela ser a chave pra resolução do problema, isso dá um peso muito maior, assim, pra personagem. Afora isso, ela também, ela já tava, como vocês falaram, né, com uma posição de protagonismo perante as autoridades, era ela que dava as declarações, ela que cuidava da parte de relações públicas, da parte política, assim, e isso, pelo menos pra mim, é inédito, né. Na fase do John Byrne, não li toda, mas as histórias que eu li, fase do Mark Waid e outras fases do quarteto, a Sue, ela tem esse papel forte, com controle, de comando, mas dentro do núcleo familiar, assim, externamente, que eu me recorde, é a primeira vez que eu vejo, assim, sabe? E eu acho que ficou muito bom, porque condiz com a força da personagem. Ela é a proteção, ela é o campo de força da equipe. A personalidade dela meio que reflete o poder dela, digamos, fazendo essa comparação. E outra coisa, você falou agora a palavra reflete, já quero me antecipar sobre os poderes dela, que pela primeira vez é retratado como uma refração da luz, né? Ela mostra como antes das coisas sumirem, não é só, opa, apagou, como se fosse um efeito de câmera que, tipo assim, desligamos. Você vê como se fosse um espectro de luz tapando, assim, o que ela vai tornar invisível, ou o que ela vai tapar, né, de criar um campo de força. Você vê, assim, uma coisa refratando assim, como se fosse mesmo um efeito diferente, né, que ela criasse essa camada, assim, até quando ela vai usar o poder só como um escudo. Não é totalmente invisível, mas é uma coisa, assim, que a luz afeta nossos olhos do jeito que ela é transmitida, como se fosse uma... aquela bordinha meio arco-íris, né? Isso, exatamente. E foi muito bem pensado. Que coisa interessantíssima fizeram. Acho que de todas as produções de Mulher Invisível, nunca pensaram nisso. E eu quero também comentar uma coisa aqui. Ah, puxa vida, isso pode dar pano pra manga. Pode ser que me cancelem, mas enfim, vamos lá. Essa dinâmica, essa da relação do Reed com a Sue, cara, quem é casado e tem filho percebe que é exatamente aquilo ali. Às vezes o cara tá pensando, pensa uma coisa assim, nem pensa por mal, mas externa uma coisa assim que pode parecer indevido, pronto, tá feito. Aí a mulher já capta aquilo e aí acontece com o Reed, né? Diz, olha, eu só pensei. Não, mas tu já decidiu isso aí, isso aí tá errado. Muito bom, cara. Isso é muito na dinâmica de casal com filho. Seguinte, cara. Muito, muito, muito. Casamento, o homem tá sempre errado, não adianta. Então, ainda mais quando o filho é pequeno. Assim, ah, o filho é pequeno, tu diz, ó, hoje eu vou pegar a noite pra ir, sei lá, num jogo. Não, tu não vai. Eu tô aqui com teu filho, como é que tu vai sair, vai me deixar aqui? Sabe, coisas assim. Então, feito esse comentário familiar. Mas dentro da dinâmica ali fantástica do filme, tá certo, Leo. Dentro do dilema que eles estavam vivendo, a posição do Reed de ser mais fria e de cogitar o incogitável gera aquele conflito com a Sue. Isso foi muito interessante para a história. Eu falei antes e eu repito, pela primeira vez em muito tempo, a Marvel conseguiu segurar uma informação vital, né? O Franklin não era só um aceno para os fãs. O Franklin era parte vital da trama. Funcionou muito bem, assim. Então, tipo, ainda mais pessoas que nem eu, por exemplo. Eu olhei só o primeiro trailer. Então eu fui pro cinema, assim, aproveitando tudo. E os outros personagens, assim, rapidamente. O Johnny nos quadrinhos, ele sempre teve aquela coisa, tipo, tá, mas o que o Johnny faz? O Johnny não faz nada, ele é um bom vivant. Ah, mas ele entende de carro, ele projetou o Aranha Móvel. Então, natural que tenham transformado ele num engenheiro. Ele projetou o Aranha Móvel, isso eu não me lembrava disso, foi isso mesmo? Foi, ele projetou o Aranha Móvel. Tá bom. Mas ele realmente entendia de carros, né? Ele era... Exato, sempre mostrou que ele era apaixonado por carro, entendia de carro, e sempre pensando em carro. O Ben, ainda bem, o Donovan falou, ainda bem que essa questão do conflito dele com a aparência e com o Reed já foi superado, porque isso já tinha sido trabalhado até naquele filme horroroso de 2015, isso também já tinha sido trabalhado exaustão, então não precisava. E o Reed é o Reed, né? O Reed, pelo menos dessa vez, foi mostrado um Reed falho, né? Um Reed falho, um Reed que sofria pra resolver os problemas, que seria também pra alegria do nosso colega que não tá aqui. Esse colega que não tá aqui, ele já reclamou se a gente ia usar muito o nome dele em vão nesse podcast e falou pro Felga de controlar sobre isso. Dando um geralzão então sobre cada personagem, acho que vale. Não vou chover muito numa olhada aqui pra falar de novo da Mulher Invisível, mas eu gosto que pela primeira vez a Mulher Invisível não se resume a ser só uma personagem um pouco mais à sombra dos demais, ela ser só realmente a donzela ali em perigo, ou que usou o campo de força e depois já tá com baixa pressão, não aguenta mais utilizar os poderes. Aqui ela bate de frente ali com o antagonista principal, numa cena assim que todo mundo fica tipo chocado. Ela tem as melhores cenas, eu acho, as melhores falas. Até o momento onde ela fala sobre, né, não entregarei o meu filho por essa terra, mas também não entregarei essa terra pelo meu filho. Eu acho que isso é um dos momentos mais impactantes, assim, do discurso dela. E, querendo ou não, ela é a protagonista ali, mas eu não acho que os outros fiquem faltando. Como eu falei, eu acho que talvez o Coisa talvez seja o que tenha menos tempo ali de tela com os demais, mas não acho que também seja um problema pro filme. Eu acho que realmente só ela acabou tendo o maior destaque ali, pra também compensar os erros passados, né? Como vocês também já falaram, é a melhor versão da personagem em tela, não dá nem pra comparar com a de 2015, aquela lá horrorosa, além de ter aquela atuação péssima também da Kate Mara, né? E a peruca. Nossa, em 2015, o cabelo que mudava toda hora, cada cena era um cabelo. Eu gosto da Jessica Alba, mas aquele filme de 2005, pra mim, ele é mais nostálgico, porque eu assisti quando eu era criança, mas assistindo hoje em dia, eu sei que é realmente um lado mais João criança que gosta assim, de algumas coisas que tem ali. Dos demais, gosto do desenvolvimento do Tocha, porque ele acaba sendo, querendo ou não, bem vital pro desenvolvimento da trama. Ele tem aquela conexão ali com uma das antagonistas, né? E com isso, parece que a trama dele tá um pouco deslocada, então parece que não vai fazer muito sentido, mas ele tem o seu sua sementinha pra trama, e no final acaba sendo vital pro que acontece ali. Eu gosto da versão um pouco mais, como vocês falaram, né? Ele é mais namoradeiro, ele se apaixona ali fácil. E isso é legal, isso é divertido. É um personagem que você consegue comprar e você tem um pouco mais de empatia, em vez de só fazer um personagem mais escroto, né? Em relação ao Reed, não tem muito o que acrescentar também. Eu acho que ele foi bem colocado, bem encaixado. Gosto também da dinâmica entre todos eles ali como família mesmo, porque eu sinto que eles são mais família do que um grupo de super-heróis. Talvez por isso que eu nem reclamei tanto de não ter tantas cenas de ação. Pra mim, eu acho que tá desolado na medida certa, mas o Pedro Pascal ali já entregou bastante. O Reed Richards gostei também, é um pouco mais simplório ali na forma como ele coloca os pensamentos dele. E o Franklin, acho que dá pra deixar pra depois, né, pra mais a partir da conclusão ali, pra trazer o que eu penso mais sobre ele. Pra mim, assim, o grande destaque da trama é a Susan mesmo, é a Sue. Ela é, cara, eu vou te falar, uma das melhores versões, assim, de Mulher Invisível que tem por aí, cara. Quando fala que ela é a líder, ela tem postura de líder, entendeu? Ela ela vai lá, fala, tal, aquela cena que ela sai com a criança ali na multidão, encara a multidão e tipo, meio que, sabe, todo mundo ali contra, querendo acabar com o Quarteto Fantástico e tal, certo? Porque a fala, assim, é incrível, né? Algumas falas do Reed são completamente desastrosas, né? Enquanto ela não, ela saiu lá na frente, cara, e colocou a, vamos dizer assim, o jogo virou, né, ali naquela cena. E várias ela consegue resolver com essa postura de líder que ela tem, né? Então é muito boa mesmo. Ali ela é uma das melhores versões, assim. O lance todo dessa dinâmica entre eles dois, que o Cassiano até falou da briga e tal, é que todas as outras versões de Reed, eles colocam eles como um super gênio, que tem todas as respostas, ao mesmo tempo ele é um destaque, e não sei o que, e por aí vai. E nunca trabalha um lado do Reed, que é até muito importante pra construção do personagem, de que ele é o introspectivo da história e que é nada sociável. E que sempre se refere que o Reed é aquele cara que fica preso no laboratório e muitas vezes não tem um trato social, como não teve nesse filme várias vezes, pra falar as coisas. Uhum. Ele chega, por exemplo, da missão e eu não tenho nem o discurso. Ah, mas você resolveu o problema? Travadíssimo. Não sei o que dizer. É os outros que falam. Não, a gente não derrotou. Então essa parte é muito interessante do fato que muita gente pode até achar uma má interpretação do Reed ou uma má interpretação do ator. Não, eu acho que é uma interpretação, mas pelo contrário, é o que tornou ele um Reed melhor. Dele não ser o Reed assim, tenho todas as respostas na ponta da agulha e sou capaz de falar pra vocês num cientifiquez muito maluco e que todo mundo vai achar interessante. Não tem nada a ver com o Reed dos quadrinhos, isso, inclusive. Esse é um ponto bem bacana, né? É quando anuncia a gravidez, todo mundo preocupado com outros detalhes, ele tá preocupado se vai ter alteração genética, aí começa zilhões de testes e não sei o que e tal, põe a Sul lá naquele ultrassom maluco dele lá umas 20, 30 vezes, tá? Aí o aspecto mais simples é assim, mas por que você não fez o berço, cara? É sensacional essa cena, é muito boa, né? E então, eu criei algo mais interessante do que ficar fazendo um berço, sabe? É a mente do Reed mesmo ali, né? Quando tava todo mundo meio preocupado em como criar a criança, ele tava pensando em, meu... Não. É interessante porque, assim, a Susan queria que ele criasse o berço, que ele disse que é uma função do pai. Aí botou o Herbie, que é uma coisa que ele criou, pra fazer o berço. Eu digo, não, mas eu criei também isso aqui. Isso aqui é pro filho. Ele não entendeu a parte emotiva da coisa, de por que ela queria que ele que fizesse o berço. Sim, então, é exato. E aí, por exemplo, quem tava... Se você reparar, quem tá lendo sobre... Tem um livro famoso, né? Como criar bebês, essas coisas e tal. Que quem tá lendo é o Ben, né? Não é o Reed, né? O Reed tá lá fazendo cálculos, pensando em o que vai sair dessa criança, tá? Enquanto todos os aspectos da resolução da criação, são os outros que estão pensando, né? O Johnny tá pensando em ser o tio brincalhão. É, a fala do Ben, né? Tipo assim, ó, você devia dormir enquanto a criança tá dormindo. Tá lá como se fosse, tá lá no livro. Inclusive, é muito bom o diálogo entre o Ben e o Reed, quando ele fala, você não é tão esperto assim, pois você não sabe cozinhar. Aí o Reed já saca a carta dizendo, isso é arte, eu não tenho certo, eu não tenho como entender arte, entendeu? Aí, você não conseguiu tirar a carta de trânsito. Mesma coisa, enfim. É, pois é, aquela coisa que eu falei, ele não é o cara mais esperto pra coisas de resolução simples, né? É coisas mas práticas, né? É. Ele teoriza muito, ele é muito, como é que fala? Ele é uma pessoa muito abstrata, né? Reed Richards é uma pessoa muito abstrata, ele não é uma pessoa que resolve problemas de forma concreta. Isso aí é o oposto, por exemplo, quando a gente vê a Susan, o próprio Johnny. E aí, voltando, o outro grande personagem, que acho que é assim, cara, é muito diferente, talvez, do que a gente tem a imagem dos quadrinhos, isso acaba vindo de filmes, de outras mídias, né? É ter um Johnny Storm, tem todos os elementos de Johnny Storm, certo? Toda aquela questão, vamos dizer assim, ele é quase como se fosse o rockstar, assim, que é perseguido e tal, tem um fã-clube, tem fã-clubes, inclusive naquele dos quadrinhos lá, tem negócio de fã-clubes e tal. Ele também demonstra uma certa maturidade e inteligência, cara. E também, assim, uma empatia com a antagonista, que a gente vai falar mais pra frente, né? É uma inteligência que não é reconhecida pelos demais, né? Tirando a irmã dele um pouco. Todos os outros acham que ele tá fazendo besteira. Não, exatamente. E, cara, aquele negócio dele querer voltar pro espaço é muito bacana, né? Parece até uma coisa assim, né? Porque se você for parar pra pensar, na década de 60 teve várias, vamos dizer assim, várias, né? Mas teve muitas idas ao espaço. De repente, de um tempo pra cá, inclusive agora, se a gente for parar pra pensar, a gente foi muito pouco comparado com aquilo que se já se pensaria que a gente estaria fazendo, né? Então ele tem esse desejo de exploração, de conquista do espaço, né? Que é algo que realmente na década de 60 era algo muito forte, que aí acabou ao longo do tempo meio que se perdendo, né? Hoje você tem essa tentativa, né? Inclusive até de colonização de Marte, por aí vai. Mas é algo que foi meio que se deixando pra lá ao longo do tempo. E ele não, ele continua com esse mesmo desejo. Bom, vou aproveitar então o gancho do Felga aí falando sobre espaço, né? E aí falar do que o filme se torna depois dessa introdução e dessas primeiras partes em que envolve os cuidados com Franklin, que tem muita cena muita cena de casa, do Herbert também, protocolo do Herbert pra proteger a criança de todos os jeitos, né? Com tomada, com a criança nem nasceu, né? Com tranca de gaveta e por aí, né? Vai, né? E a gente tem a aparição de um dos antagonistas, né? Que é a surfista prateada, que trouxe uma certa rejeição de cara daqueles grupos mais histéricos que hoje em dia se proclamam como fãs de quadrinhos ou fãs de filmes de quadrinhos, né? Em que, estão trocando a personagem, por aí vai, barará, e sem entender, sem ter visto o filme, qual seria a principal razão para isso, né? E o filme, eu nem tinha muita noção do roteiro desse filme, qual seria o grande papel da surfista nele, mas ao longo do filme você percebe que tem sim uma importância de ter trocado de sexo. Eu até comentei aí, né, o Cassian não falou até que a próxima geração já sabe quem é a Frankie High, né? A Frankie High, que é a nova, né, uma das avatares lá, ela é terráquea, então não faria muito sentido se fosse a Frankie, mas eu me perguntei na hora, ué, por que não coloca a Frankie, sei lá, e mexe um pouco na história de origem dela. Mas sendo a surfista e sendo a Shalabal, essa personagem, né, que é vivida pela Julia Garner, né, que já fez Ozark, já ganhou Emmy, enfim, é também uma das grandes estrelas desse filme, faz muito sentido, porque ela passa a ter uma história agora direta com o Johnny Storm, a não ser que vocês quisessem que fosse o Norrie Redd e o Johnny Storm se apaixonando, né? Aí ia ter mais confusão. Então faz sentido ser realmente uma troca do sexo e se achar Shalabal, porque vai costurar o que é mais importante pra essa personagem, pra virada na trama dessa personagem, pra ela passa pro lado dos heróis, né? Que é ela reconhecer em algum momento o que é que ela está fazendo, né? O mal que ela está fazendo, porque a gente sabe no decorrer desse filme em que vai ter uma ligação com o Zen lá, vai retratar o sacrifício dela, e isso tudo nos quadrinhos é feito via Alice Storm, que não tá nesse filme, inclusive, porque ia ser mais um complicador. Não é só porque não quiseram tratar Alice Storm, não, imagina a complicação que ia ter, de você pegar uma personagem que pra fazer todo o arco de mudança pro surfista prateado teria que bater, pelo menos nos quadrinhos, né, teria que bater no Ben de ter uma namorada, e essa namorada vai ter que ter um contrato ocasionalmente com um surfista prateado. Então isso foi resolvido de duas maneiras: vamos pegar um dos personagens principais do filme com a nossa antagonista e fazer com que eles funcionem dessa maneira, e funcionar muito bem, porque mais de uma vez os meninos falaram aqui sobre a questão do disco, dos discos metálicos, por aí vai, junta essa necessidade do Johnny de sempre estar o olho no espaço, de querer identificar qual o mínimo de sinal que vinha de lá, então ele prestava muito mais atenção do que o Reed prestava nos discos, do que eles queriam dizer e por aí vai. Então ele estava fascinado por aquilo muito antes de surgir a surfista. E isso aí já costurou uma ponta muito bem costurada, inclusive pelos roteiristas, né? Que esse filme passou por umas quatro mãos. Quando acontece isso, até ficou meio assustado, mas esse aqui deu super certo, funcionou muito bem. E aí a gente vê a história do surfista de redenção, que é misturado um pouco com o sentimento de culpa dela, funcionar. Outra coisa fantástica, tirando os efeitos especiais da própria surfista, né? O uso dela como surfista em várias cenas de ação no decorrer, enfim, já o ato 2 que a gente tem, a surfista é o grande vilão, Galactus é só uma figura que a princípio aparece de relance ali e é assustadora, mas toda a ação, a grande ação do ato 2, que seria o equivalente, vai, a uma corrida de carros num filme de ação, mas é uma corrida de foguete contra a surfista prateada, é espetacular. Ela tá surfando ali naquela parte que tem o fogo que cai ali no momento que o Johnny ataca, e aí ela tá surfando ali, ou surfando naquela dobra lá, em que a gente tem o Excelsior, né, que é o foguete, vale ressaltar, né, Excelsior mais uma homenagem a Stan Lee, né, o foguete do Quarteto Fantástico se conectando aquela plataforma que é a que faz com que eles viajem pra uma dobra numa velocidade estupenda, né, então ela surfando por aquilo ali, e que tem uma só velocidade faz as o tiro da nave se dobrar e sair todo falho. E ela surfando por ali, cara. Nem no filme de 2000 e cacetada, tinham cenas assim que o surfista parecia estar surfando, né? Eram cenas de surfista. Então achei interessantíssimo isso. E isso se desdobra depois, mais pra frente ali, quando a gente, no final dessa grande cena de ação, né? A gente, eu não sei se você percebeu, Felga, que lembra como se fosse uma capa de Joe Satriani, assim, que o surfista tá todo se esticando assim, se Sim. dobrando assim. Se você pegar ali uns takes, cara, parece isso mesmo. Só faltou esse instrumental, assim. No 50 Wailing ali no meio da coisa, né? Então, assim, tem aquelas coisas assim que parece ser até um desenho do Jack Kirby quando fazia as coisas meio deformadas assim, né? Mas lembra também um pouco essa coisa meio surrealista que na hora me remeteu a... Enfim, pra quem não sabe aí, Joe Satriani, guitarrista, acho que uma das capas, o Felga vai saber dizer melhor quem é o álbum. Acho que é o primeiro álbum dele, se eu não me engano. Tem um surfista na capa. E depois foi proibido, quem não tem esse álbum não vai ter mais, tá proibido de vender com aquela capa. Então eu tenho em algum canto aqui, tem até olhar direito se eu tenho essa porra, deve estar valendo dinheiro. Mas enfim, eu achei fantástico a cena também do Johnny entrando em contato com ela, em que ele vai lá atrás dela na primeira vez e que ele pega a prancha dela, segura ela assim, ela se estica, lembra como se fosse um... Porque tá tudo um pouco em câmera lenta ali. Lembra como se fosse uma pintura do renascentista, daquela do homem, do Deus, né? Enfim. Só que bem, bem feito, bem colocado ali daquela maneira, né? Achei muito fantástico ela, sabe? Fora o papel da Julia Garner. Ela não tá querendo parecer nada demais. Ela tá como deveria ser, né? Uma alien. Ela parece ser realmente uma alien. Tirando a cena lá de Xalabal, né? No planeta dela. Mas ela tá praticamente seca. Ela tá praticamente sem sentimentos. Que ela só deve ter esses sentimentos mais pra frente. Enfim, quando o Johnny usa o que aprendeu com ela, né? Da língua dela mais pra frente. E do outro lado, o outro vilão, que também aparece nessa parte do meio do filme, né, nesse ato 2. Por enquanto, apenas alguns vislumbres dele, né? É o Galactus, do Ralph Ineson, né? Que escolheram um ator com a voz, assim... O original dele, o irlandês, você não entende nada dele. Então ele teve que baixar um pouco a velocidade e o sotaque dele pra ser entendido, né? Mas a gravidade dele, né? Pra quem acompanha de Game of Thrones lá, é o ator que fala muito assim, muito rouco, por aí vai. Deu uma dimensão pro Galactus que puxa vida. Essas cenas dessa primeira parte, ele tá muito ainda ensombreado, ele tá naquela nave dele, que é uma nave que, enfim, é uma construção gigantesca, broca, né? E dimensões, assim, planetárias a nave, né? Ele é também gigante, né? Mas não é como algumas reproduções fazem, que ele é capaz de engolir a Terra como se fosse um M&M's, né? Isso é absurdo. Apesar de que nos quadrinhos Galactus não é exatamente a forma em que você vê naquele gibi, ele é a forma em que as pessoas de cada planeta interpreta como se fosse o fim do mundo, né? Ou o caos. Estranho é que na Terra, nos quadrinhos de Stan Lee, as pessoas imaginem o fim do mundo como um cara de saiote, né? E ele aqui, ele tá muito, também muito bem, sabe? O pessoal até tem reclamado muito que o IMAX daqui tá sendo muito furado. Tirando se você for ver numa sala IMAX de verdade mesmo, que eu acho que em São Paulo só deve ter umas duas salas ou três, que é a tela 1.43, se eu não me engano. E que a ideia é que quando fosse as cenas de Galactus aparecessem, nos Estados Unidos tem sido assim, né? A tela abre, então você vê muito mais da tela. Eu fui vendo que supostamente era IMAX, mas era acho que XD, do Cinemark da vida, não aparece realmente esse efeito de abertura da tela, né? Eles ampliaram ainda muito mais. Mas... A gente vai falar um pouco mais sobre Galactus mais pra frente, né? Mas também tá uma dimensão muito grande, assim, de qualquer coisa que foi feita antes no cinema, né? Porque antigamente era o quê? Era uma nuvem. Então, se ainda você tem saudosismo com Galactus, que era uma nuvem, e você só viu um vislumbre lá do que seria o capacete dele... Aí eu só lamento esse seu saudosismo aí, essa sua nostalgia, porque eu fiquei completamente realizado com o que eu vi só nessa cena aí do meio, assim, porque foi muito impactante com aquela nave, né? A nave é uma usina também, né? Você vê que explica como é que ele se alimenta do planeta. A nave sai tratorando o planeta, consumindo ele, e vai passando por várias partes do maquinário e se liga nas costas dele, com dois tubos, em que você vê como se fosse o tubo alimentar dele, né? É uma lava, um magma, assim, né? Que quando o Johnny Storm estoura, fura um pouco, sai um pouco de fogo ali, né? Fiquei satisfeito. Fora isso, a cena, como eu falei, né? Do da perseguição é ótima, e ela tá lá acontecendo junto com o nascimento do Franklin, né? O Galactus meio que provoca o Franklin pra começar a nascer ali, porque queria a criança. Faz uma grande menção a um quadrinho já bem conhecido aí, né? Na verdade, vários quadrinhos, né? O Hickman também trabalhou essa mesma ideia, depois de Terra X, e que existe um vínculo realmente direto com Galactus e o Franklin, em termos de poder. E faz também uma menção ao que já foi dito antes, né? Que Galactus, acho que não sei se foi já na época de quem, meu Deus, que já dizia que Galactus era um ser que veio do universo anterior a esse, né? Eu sobreviveu ao Big Bang. Então, antes do... Como se o universo sempre tivesse expansão e contração, expansão e contração. Então, no última contração em que implodiu tudo, o único que sobreviveu foi o Galactus. Então, o Galactus é o ser mais antigo deste universo, né? A discussão em cima da surfista prateada, como você também já citou aí um pouco, começa quando eles anunciam que não vai ser o surfista e vai ser a surfista, enfim. A gente tem esses grupos que começam a reclamar pela internet, enfim, mas por que que tá mudando? E a pessoa não faz o mínimo. A pessoa se diz fã, se diz leitora aí de quadrinho, mas a pessoa não faz o mínimo de fazer uma pesquisa, porque tudo bem, pode ser fã, leitor, mas pode não ter lido tudo, como eu realmente não li muita coisa, mas a gente vai aprendendo, né, ao longo do caminho, com internet, conversando, né, entre a gente, com os amigos, a gente vai pegando algumas coisas, enfim, o pessoal reclamou bastante, mas aí é isso, ao longo do filme você vai vendo o porquê, uma das razões, né, dessa mudança. Então ela faz essa conexão com o Johnny, e aí acho que um puxa o outro, né? Isso que a gente falou do Johnny, dele ser um pouco mais maduro e querer ter outras funções, assim, de mostrar que ele também é inteligente. Então faz essa conexão com ela, e aí isso faz com que ele resolva parte do problema, digamos assim, né? Então ele tem o contato ali com ela, ouve ali o que ela fala no idioma dela pra fazer a conexão com aquelas transmissões que eles haviam recebido, e então conseguir decifrar, entender o que ela tá falando e decifrar as transmissões, né? Depois pra ter mais informação lá na frente. Mas é isso, ela aparece como esse ser inicialmente sem muita emoção, né? Digamos assim, ela vem só pra anunciar, ó, tá acabando. E aí a gente entende também um pouco mais que, na verdade, ela não só vem pra anunciar, mas é ela quem vai atrás dos planetas pro Galactus alimentar, né? Então ela tem essas duas funções, né? Digamos assim, ela que vai, sei lá, escaneando aí, ela que vai ficando pelo universo, planetas, pra ele se alimentar, e aí ela vai e anuncia. Então acho que ficou legal. Agora que você citou essas questões dela ter cenas de surfista realmente, não foi algo que me chamou a atenção, mas agora que você falou, realmente, foram cenas em que ela tá literalmente surfando, né? Surfando lá na lava, ou surfando lá naquele tubo que estão viajando na nave, né? E eles falam, né? Eles não chegam a chamar ela de surfista prateada, mas se referem a ela como surfista. Muito provavelmente, não só por ela ter a prancha, mas por ela ter se movimentado de uma forma bem semelhante a um surfista, como quando tá no mar, né? Vira um facinho do Johnny descobrir se a prancha tá ligada a ela, se faz parte do corpo dela ou não. Isso, ele fica fixado nisso. É a segunda pergunta, porque a primeira foi bem pensada, né? Ele sabia, de alguma maneira, pela fala dela lá, blá blá blá blá, uma língua estranha. O idioma dela. Era igual a que ela ouvia em vários planetas, provavelmente anunciando pra outros planetas destruídos que eles iam destruídos. Sei lá, ela tava falando a língua dela lá. Anúncio, E aí ele tinha não todas, mas algumas gravações que eles tinham de outro mundo eram dela. E aí ele precisava de uma tradução. Então ele, quando foi lá, ele tinha um plano próprio dele em particular, que ninguém deu muita atenção no começo, né? Tava todo mundo zoando, achando que ele tava apaixonado por ela, né? Ela falou comigo. Falou como? É gentil. Gentil, todo mundo zoando. Mas ele, quando foi lá, que você ficava achando até então que era só um flerte, né? E era. Mas ele tava buscando ali o que ele chama de pedra de Roseta, que é equivalente a uma... Uma chave pra... Ela referência... A pedra de Roseta é aquela coisa que hoje em dia se usou, né? Quer dizer, no passado, na verdade, se usou pra você entender hoje o que são os hieróglifos egípcios, né? Então você precisava de ter uma tradução de uma língua conhecida pro que era o antigo. Então a pedra de Roseta se viu pra isso. Então isso significa isso? Então com um pouco que você consegue dessa tradução, você começa a depois, né, estudando e ver fazendo várias referências, entender um alfabeto ou uma língua, mesmo que você nunca falou ela, você fazer umas referências, né? É. Pra quem é muito antigo, não sei se tem nos gibis de hoje, mas tinha uns gibis da Turma da Mônica antigamente que vinha uns alfabetos com uns códigos esquisitos e você, como criança, tinha que associar qual era a palavra com aqueles alfabetos. Uhum. Era ali você brincando de pedra de roseta, pra quem não sacou o que é, né? Então a gente tem essa conexão aí dela com o Johnny, e aí, óbvio que ela aparece e anuncia, e eles não vão deixar isso quieto, o mundo cobra deles alguma coisa e eles vão até lá e pra ver o que que é o tal do Galactus, enfim. E aí, pra mim também, o visual do Galactus foi uma coisa que agradou bastante. Desde o Galactus Nuvem, que a gente teve lá nos anos 2000, que foi um dos pontos, assim, que mais gerou comentário, mais gerou reclamação, enfim, a forma como ele foi reimaginado pra aquele filme. E agora a gente teve, de fato, o Galactus de saia, com o balde na cabeça, e ao mesmo tempo ficou muito legal, né, o visual. E aí a gente viu ali o que você falou do planeta, né, aliás, da nave dele. A nave dele tem tamanhos, né, dimensões planetárias, explicou ali como serve pra alimentação. É como se fosse um grande triturador, né, ele vai triturando, faz uma papinha e alimenta ele lá, viu, aqueles tubos, né. E aí, nesse momento que a gente também entende o que vai acontecer, qual que vai ser a motivação dele pra vir atrás, porque até então eles foram lá confrontar, o Galactus não precisava fazer nada, né? Ele não precisava ir atrás, não precisava nem se preocupar. Na verdade, uma das questões do Galactus é essa: ele tá tão superpoderoso, digamos assim, ele já deve ter passado por tanta coisa no caminho aí, se alimentando dos planetas, e nada se opôs a ele, então ele não dá muita importância, ele não tem por que se preocupar. Ah, o pessoal veio aqui, vieram me confrontar, beleza. Na hora que ele percebe a presença do Franklin ainda ali na barriga da Sue, ele fala, putz, isso aqui é o que eu quero, é isso que eu preciso pra resolver aqui a minha fome, né? E aí sim começa toda essa questão e a perseguição. Sai na nave, eles precisam fugir dali e, enfim, se livrar da surfista. E no meio disso tudo, como a gente falou, né? A Sue é uma das personagens mais fortes e que tem aí um crescimento. No meio disso tudo, ela tá grávida, ela tá dando à luz ali a criança, mas nem por isso ela deixa de ajudar. Ela precisa ajudar a esconder a nave, enfim. Ela faz tudo realmente ao mesmo tempo e, enfim, é das partes mais importantes aí do grupo. Bom, eu fui um também, um dos caras que ficou meio chateado quando anunciaram que ia ser uma surfista prateada em vez de um surfista prateado, porque eu sou muito fã do Norrin Red, mas eu também aí fiz como o Donovan falou, né, fui pesquisar e aí eu não sabia que tinha uma versão que a Shalabal tinha se tornado a surfista, e só que felizmente eu me considero um pouco mais maduro que anos atrás isso ia me incomodar bastante. Mas agora a gente vai tendo a mente mais aberta para novas histórias, para novas possibilidades. Aí eu fiquei assim, disse, bom, a história já vai se passar num outro mundo, vamos ver o que vai acontecer. Essa mudança aí não deve ser gratuita. E quando a gente percebe que a mudança de fato não é gratuita, que ela serve à história, aí tudo fica tranquilo, aí tudo se resolve. Assim, eu sou um saudosista daquele filme lá de 2007. Por mais que as pessoas falem, achem bobo e tal, eu já revi ele algumas vezes. Eu fiquei muito frustrado com aquele Galactus de nuvem, né? Para mim, se eles tivessem aparecido um vislumbre um pouquinho mais claro, assim, do Galactus, uma sombra, sei lá, aquele filme já melhoraria bastante. Mas o surfista em si, daquela versão antiga, mesmo com as limitações da época e mesmo com um roteiro mais simplório, me agrada bastante. Eu achava até que aquele surfista tinha potencial para um filme solo, lá na época. Se você olhar, Cassiano, assim, os dois filmes, ainda assim, mesmo com o Galactus melhor, os dois filmes, as melhores cenas são dos surfistas, daquela com época, certeza. Sabe? Com que, certeza. Que aquela perseguição louca lá. Mas infelizmente é uma perseguição que naquele só destacava o Johnny, né? Exato. E nesse filme, porque a surfista realmente, se você olhar direitinho, a surfista é uma personagem de nível muito maior em poder do que qualquer um deles ali, né? Enfim, em escala de poder, ela tem uma parcela do poder de Galactus que é infinito, né? E nesse aqui, pra a fuga deles, eles estavam fugindo. Não era querendo derrotar ela nem nada, não. Fugindo. Foi uma canseira, mas cara, eu sabia que ninguém ia morrer ali e nem que o Franklin e fazer um infanticídio ali, né? Ou tirar a criança dali. Mas me deu uma tensão aquela cena, cara, que, putz, não fazia tempo que eu não tinha no filme da Marvel. Ela realmente era uma ameaça. Ela realmente se mostrou imponente. Quando ela chega e dá aquele aviso ali pela postura, aquela postura fria, dizendo que as pessoas têm que ficar com os seus, que os dias da Terra estão acabados, até a primeira interação dela com o Johnny, e depois, especialmente na cena lá que da nave do Galactus, as cenas dela são espetaculares. O voo dela no espaço é uma das melhores coisas, assim. É a parte ficção científica do filme, assim, que poderia ser qualquer outra coisa. O Interestelar, sei lá, qualquer outra coisa, assim. A gente até, por um momento, até poderia esquecer que tava vendo um filme de super-herói pra ver uma ficção científica. Não, e usar o buraco negro como buraco negro é, né? Que é tipo uma fonte de atração gravitacional absurda ao ponto de puxar a superfície prateada, né? Que muita gente acha que o buraco negro é só... A gente não sabe direito mesmo, mas enfim. Não era um buraco negro, era uma estrela de neutrinos, né? Não, mas era um buraco negro, cara. Era uma estrela enorme. E ela surfando no buraco de minhoca atrás deles. Que coisa linda de ver. Aquilo foi maravilhoso. Eu não quero ser chato aqui, né? Ficar falando, mas eu vou trazer da nova geração, assim, né? Pra te ver como as mudanças. O pessoal mais jovem, tipo a minha filha, 10 anos, pra ela não mudou nada. Ser ou surfista ou ser a surfista, entendeu igual. Arauto de Galáxias igual e vai ser divertido igual. E tudo certo, sabe? Então, às vezes, a gente que é adulto que é mais, fica criando mais problemas. E o Galactus, assim, é uma realização, né? Aí teve dois momentos, assim, que eu fiquei muito realizado, assim, ver o Galactus. O primeiro, lá em 95, quando eu li Marvels, quando eu vi o desenho do Alex Ross, que daí parecia que eu tava vendo o Galactus na janela da minha casa. E agora, quando ele apareceu nesse filme, assim, eu fiquei... Eu acho ali foi... A Marvel ganhou todo o coração de todos os fãs ali. Quem é fã do quarteto, quem é fã da fase clássica ali, acho que realmente se sentiu ameaçado com aquela presença do Galactus, já naquele momento ali da nada. Desculpa, você estava certo. São coisas distintas e não é um buraco negro, é uma estrela de neutro. Fui dar uma olhada aqui. Aproveita e fala, então. Cara, essas trocas, assim, às vezes, tá? Eu não vejo problemático se elas servem a história. E aqui, cara, ficou muito boa usar a Xalabau, né, como a surfista prateada, cara. Acho que cara, assim, é o exemplo clássico do Quarteto Fantástico, como tem trocas que tem uma serventia pra história, essa tem toda a conexão de você unir os personagens, eliminar vários voltas que iria dar se fosse o Nori Red pra justificar ter essa redenção do personagem. Aqui serviu. Com o Quarteto Fantástico 2015, que trocaram o Tocha Humana pra ser o Michael B. Jordan, né? Sendo que ele era irmão da Sue, só que tinha que ser um irmão adotivo, porque sim. Só que um era negro e ela não era. Entendeu? Então, assim, não tem justificativa às vezes pra algumas coisas. E eu, na época do Quarteto Fantástico 2015, eu falei isso, entendeu? Naquele ela era adotiva, né? Naquele lá de 2015. Exatamente, né? Só porque sim, entendeu? Esse não, esse tem sentido de acontecer, entendeu? E ajuda a história. Não complica a história, feito o outro que complicou, né? Teve que dar várias voltas pra justificar por que não tem nada a ver com a história, inclusive, né? Por que adotou a Susan e por aí vai. Então, é muito bem construído, tal, essa relação, e também tem a relação que se cria, né, com o Johnny. Mas, cara, a cena que ele vai explicar lá, não, mas ela falou comigo, cara, é impagável, cara. Não, aí de repente o sol, a lua, as estrelas, cara. Aí ninguém começa mais a levar a sério, cara. É muito engraçada a cena. Mas ele tá tentando, assim, explicar ali uma coisa e tal. E ele percebe que é quando ela fala, né? Aquela fala dela seria importante ali pro movimento da história, né? E assim, cara, tem um ponto que você comentou, poderia até ter sido mais trabalhado, porque ela chega, anuncia, Galactus está vindo, né? E aí, a partir disso, o mundo entra em coisa, aí surge, né, um culto ao Galactus, que é uma coisa que, se eu não me engano, isso aí foi muito... muito bem trabalhado naquele crossover do Ultimate, né? Que não era nem vamos dizer assim, era uma nuvem mesmo, né? Galactus. É Galactus, que é o... Que é o Pesadelo Supremo, né? Que é que aí sim era uma nuvem, né? Não, e era uma nuvem de várias, tal. Acho que aí o surfista, tá bom. O Warren Ellis era... Ali ele fez bastante coisa de ficção científica ali, muito legal, né? E aí tem essa questão, o impacto que isso provoca no mundo, né? E assim, isso poderia até ter sido um pouco melhor trabalhado, né? Porque a gente tem três fases, né? Esse momento, vai, esse ato 2, assim. Tem três fases. Uma, Galactus chega, a grande ameaça. Aí dois, Quarteto Fantástico vai até Galactus pra tentar resolver. Toma uma surra, né? Certo? Sai quase morto do negócio. Chega na Terra e aí, meu, começa a ter que lidar com o... E aí você tem a fase 3, que a gente vai falar mais pra frente, né? Que aí a Susan consegue... A gente acha que o Quarteto Fantástico é o grande herói, mas na verdade é a humanidade, né? O grande herói da parada. Porque apesar deles serem os líderes e tal, terem pensado, se não fosse um esforço comum, né? Do planeta, não teria como eles reagir àquela ameaça, né? E aqui nesse momento é muito bem trabalhado. A cena cenas de perseguição dela, ela surfando dentro do buraco de minhoca ali, é sensacional. Eu acho que realmente tem a questão da... Eles dão, o Johnny dá os tiros, né? E ali você tem a curvatura, né? Porque, na verdade, eles estão mais rápidos que a luz, né? Então, por isso que eles fazem essa curvatura. Acho que tem trabalhos de física falando sobre isso, né? Tem uns pontos bem interessantes mesmo. Não vamos tentar explicar isso aqui, não. Mas é como se o... Enfim, no espaço, né, tudo linear como a gente acha que é, porque existem volumes dos astros, né, e por aí vai. E aí, como eles não sabem o que é que tá ao redor, vai ter vários efeitos gravitacionais distorcendo as coisas, né? Sim. Né? E, cara, acho que dentro dessa cena, cara, você tá ali no ápice da perseguição, cara, e não é só a perseguição, é o nascimento da criança, né, cara? Aquele caos geral, tipo, um negócio pra... Tipo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Todo mundo cobrando o Reed pela uma ideia. Que ele tira uma ideia da cartola pra poder resolver a situação, cara. E aquele momento de tensão. Uma das melhores cenas, cara, que eu já vi no cinema, cara. Muito bem construída a cena, cara, de perseguição. Assim, claro que é tudo ficção ali de quadrinhos, não é ficção científica pesada pra valer, mas tem uma parte do parto em que as pessoas pouco perceberam, mas a Susan não tinha ponto de apoio, porque tava todo mundo com a gravidade zero, né? E o Reed fala isso, você precisa de um apoio, de uma gravidade, pra você fazer empurrar a criança. Você precisa de um ponto de apoio, entendeu? Senão ela vai estar forçando ela ou a criança, se ela estivesse flutuando. Aí ele estica as pernas, pouca gente vai perceber isso, porque vai ter os amargurados que estão mais reclamando de qualquer outra coisa. É, ele finca os pés na parede, né, da nave, e baixa ela na parede para ela ter ponto de apoio, para que na hora de vazar a força, né, a criança possa sair, porque agora ela tá travada. Porque, enfim, se você não tem, tá flutuando, quando você, um estudo básico, né, atira, por exemplo, no espaço, a bala vai para um lado, mas você poderia ir para o outro também, sabe? Você é empurrado pela bala também, se não tem gravidade. É a cena, você, né, que acho que o John, eles dois batem, né, as mãos, né, o Johnny e o Johnny voa. É, mas ali tudo bem, né? Mas ali eu tô dizendo o seguinte, porque são detalhezinhos que eles tomaram cuidado de fazer e que passa batida. É uma fala só. Eu falei, cara, que do caralho que eles pensaram nisso, na biologia da coisa, né? Na biologia física, né? Porque precisa, né? Numa situação feita de gravidade, né? Quando você abre uma garrafa d'água lá e você te puxa a garrafa, a água continua lá flutuando, né? Que se você só tirou a garrafa, a água daquele espaço vai continuar lá. Então eu achei uma sacada espetacular. Sim. Falando nessa parte, eles levaram um mês, né? Nessa viagem até lá, o planeta do... Eu tinha entendido que esse um mês era por causa justamente daquela curvatura que eles fizeram ali na volta da estrela. Então, é exatamente isso. Na verdade, a ida foi muito mais rápida. Como eles não tinham mais o aparato lá, que eles destruíram o aparato, sacrificaram o aparato, eles levaram um mês. Quando eles voltam pra Terra, alguém lá dos narradores fala: ah, depois de um mês o Quarteto Fantástico voltou. Então eles demoraram muito mais voltando, porque indo, eles já tinham pegado um pique danado, né? Eles estavam usando um aparelho lá pra chegar onde a gente deveria chegar, né? E aí em determinado momento não consegue, eles saem do buraco de minhoca lá, o que eles estão fazendo lá, daquele túnel lá, né? É, o túnel... Aí... Não, acho que não é um buraco de minhoca, mas é aquela coisa, né? É você que usou o buraco de minhoca, eu só tô repetindo. Eu falei buraco de minhoca porque eles falam. Ah, é? Então pronto. O Johnny fala, ela tá seguindo a gente pelo buraco de minhoca. Então, o buraco de minhoca é onde ela segue. E o que o Fega falou que é a estrela de neutros é o que ela é sugada. Seria isso, sei lá. Então, durante na coisa, ele joga ela dentro de uma estrela. Não sei se era de nêutrons ou neutrinos. E aí também não sei se tem diferença. Mas A coisa é a mesma, porque é uma estrela de alta densidade e que é pesadíssimo, e por isso que demoraria ela pra voltar. E mesmo assim ela sobrevive, né? Mas enfim. E aí tá certo, Cassiano, só pra responder a tua pergunta. Eles ficam dando, que é na verdade aquele movimento de estiringue, que muitas vezes, acho que foi viagem pra Lua também que eles usaram, que eles usam isso. A gravidade pra dar uma volta, aproveita, e aí eles só impulsionam o foguete com o gasto mínimo, aproveitando já o caminho, né? Então eles usam a gravidade até onde permite a gravidade. gravidade máxima, que eles possam se soltar depois pra seguir adiante, né? Seguir em linha reta. Muito legal mesmo, coisa de filme não, assim. É isso que eu falo, não é um filme de super-heróis, é uma... É basicamente vários filmes num só, tem uns trechinhos de super-heróis, mas essa parte todinha aí é um filme espacial. Espacial, Star Trek total, né? É os preparativos, o foguete, a coisa do traje, eles explicando que o traje de cada um foi readaptado, né? Não se fala em moléculas estáveis, saca, né? Eles colocaram aquela limitação do Johnny lá, de porque o fogo dele consome oxigênio, é física, então o traje produz oxigênio até certo momento, ele tem um tempo pra usar o fogo, senão ele vai perder o oxigênio e tem que se refazer de novo, né? Não vou me repetir muito aqui, faço a palavra de todo mundo as minhas, mas só queria ressaltar que ver o Galactus em tela foi incrível. O mais perto que eu cheguei de ver o Galactus assim, grande, né? Eu tive aquela expectativa quando eu era criança, porque eu tinha um super trunfo da Marvel, e eu tinha lá uma carta que era o Galactus, e eu queria muito ver quando falaram o Galactus tá vindo no filme do Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, falaram, o Galactus tá vindo. Aí quando chegou, veio aquela nuvem, eu fiquei tipo, ele tá dentro dessa nuvem, né? Uma hora ele vai sair. Pobre criança que nem imaginou que era só aquilo mesmo. Aí tinha um jogo que é Marvel Ultimate Alliance, não sei se alguém aqui já ouviu falar, de PS2. Tipo, aquele gráfico assim, bem datado mesmo. Mas na época, pra mim, aquilo foi o máximo, porque é o auge que eu consegui ver o Galactus em mais próximo da realidade, sabe? E ver isso em 2025, depois de tantos anos, foi sensacional. Muito, muito bom. Mas era um visual desse jogo do Galactus também bem feito, né? Era aquele que você via por cima dos edifícios, né? Sim. Atacava de longe, uma coisa assim. Sim. E você, tipo, pro Planeta Skrull lá e lutava contra ele. E pra mim, nossa, eu achava muito bonito o visual. Eu lembro, foi pra época, né? Foi elogiadíssimo, inclusive, esse combate aí. Mas é isso, o Galactus tava no imaginário de muita gente e o Kevin Feige até falou, pô, vamos apostar de confiado que não vai aparecer bobo em tela, né? E não apareceu bobo em tela de jeito nenhum, né? Mas enfim, eram outros executivos na época da Fox, não dá pra culpar, né? Vale ressaltar, né? O Kevin Feige era assistente naquela época, né? Dos X-Men, do Quarteto Fantástico. Ele era apenas um estagiário naquela época, viu isso tudo acontecer, né? Só pra finalizar sobre essa mudança de gênero que colocaram na personagem, pra mim abriu uma grande possibilidade de, no universo principal, trazerem o Norman Reed. Não limita ali de conseguirem mexer ali com dois personagens diferentes, ali você tem a Xalabau, e com certeza no futuro eles podem trazer o Norman Reed. Não limita, eu acho que isso que foi legal, né? Podem trazer mais personagens ali que não foram utilizados pra combater e ficar mais tempo ali com os personagens demais. E é uma boa maneira, né, de você, se não for usar mais ela, descartou sem nem tirar o principal, né? O pessoal não pensa às vezes nisso quando critica. Mas, enfim, vamos agora se encaminhar naquele pedaço do meio ali entre o segundo e o terceiro ato, que é quando volta pra Terra, né? É interessantíssimo que eles voltam com uma derrota nas costas e com a péssima notícia de que Galactus vai vir pra destroçar o planeta. É interessante ver que a maneira que aquela sociedade que adorava eles, ficava, recebeu eles com bandeirinha, inclusive, né? As bandeirinhas, inclusive, que bem parecidas com essa que a gente ganhou de brinde nos cinemas, pra quem foi assistindo nas redes Cinemark da vida, tem umas bandeirinhas azuis que é as mesmas, curiosamente, as mesmas que está no filme, né? E até o grande choque e decepção quando, na verdade, eles revelam que o Galactus não foi derrotado, né? Eles fracassaram, talvez, pela primeira vez pra aquele público. Então é interessante ver como o filme muda um pouco de tom pra aquela coisa que o Felga falou no começo, que é até meio estranho de ver, daquela idolatria dos anos 60, que é bem clichê às vezes, né? Bem datada, né? Do jeito que as pessoas se comportam, pra ver a decepção logo depois. As pessoas, neste momento, Felga, começam a ganhar seus tons de cinza, né? Porque assim, não, por que não entregou? Por causa da criança, né? O que deixa eles até chocados, porque até então eles eram os ovacionados da história, e ao pouco, quando eles vão vendo as notícias pela TV e por aí vai, as reportagens falando, não, mas eu acho que o certo é eles entregar a criança porque não sei o que, vai pôr todo mundo em risco por causa de um, né? É aquela velha coisa do, acho que tem até um nome específico pra esse tipo de provação, que é tipo um teste de ética, né? Em que botam várias pessoas no trilho do trem do lado e uma pessoa que é seu parente do outro, e aí eles falam assim, você mexeria a alavanca pra que lado, né? Que o pessoal fala. Então, o filme coloca essa questão, e toma ares, antes era no ato 2 um filme de ficção científica espacial, se torna um filme de ficção científica de fim do mundo, para os anos 60 retrofuturistas. Então você vê várias reações, desde aquela que os povos estão desesperados, as casas de comércio de os bancos, sei lá o quê, eles fecham pra não entrar em colapso. Tem aquelas adorações do culto à galáxia que o Felga falou, que é bem rapidinho que eles citam lá em determinado momento. O Coisa, que antes estava passando pelas ruas, né, e havia aquela coisa bem feliz, né, as crianças no meio da rua, ele fazendo gracinha pras crianças, né, a pessoa que ele conheceu lá, né, que é uma personagem nova, né, pro filme, mas é a substituta da Alice, né, guardar a Alice pra outro momento que tiver mais tempo de história, né. Aparece agora meio que se juntando com a galera lá pra fazer as rezas, né? Pra pedir orações. E faz uma referência, inclusive, ao Coisa ser judeu, né? Que ele tá entrando lá numa sinagoga, né? E aí também a rua lá tá as pessoas roubando o comércio, né? E ele sente isso, né? Você vê através do Coisa a mudança do clima, né? Quando chega dentro de casa, tá aquela discussão que a gente já citou mais de uma vez do Reed e da Sue, né? Do Reed ter esse pensamento mais lógico. A Sue já reconhece, ele não fala nem nada. Não é nem que ele falou, cara. Alguma coisa. Ele tava falando do problema lá, meio que repetindo o que o repórter falou, que era prático, ético e outra coisa lá, uma palavra que ela que usou. Disponível. Matemático. E disponível, aí ele... E tá disponível. É prático, não sei o que, matemático e disponível. Exato. E aí ele só repete essas palavras, a Susan já sacou o que ele queria. Então, assim, tem esse conflito, é interessantíssimo do Reed já se mostrar desde o começo que ele tem essa personalidade daquele jeito, um pouco paranoico, um pouco perturbadinho assim, porque isso casa muito bem com a história. E isso nos leva à cena lá, que eu acho que é a cena mais marcante e que me emocionou pra caramba, da Susan resolver com a própria população como é que ela ia dizer, né? Ela desce com a criança no colo, ela apresenta, ó, nem todos vocês conhecem ali, esse é o Franklin. Franklin ainda tá um pouco mais bebê ali, né? Porque vale ressaltar, passou-se um mês no espaço, desde o nascimento dele, e vai se passar, pelo menos, nos meus contas lá, a gente fez umas contas com os pais daí do grupo da gente, até o Galacto chegar, o Franklin deve estar com 6-7 meses. O Franklin tá ali, deve estar com 3 meses naquele momento, a criança, você vê a criança crescendo. E aí ela solta um discurso emotivo pra caramba, porque ao mesmo tempo, no dublado não serve muito não. Mas no legendado você vê o murmurinho das pessoas reclamando com ela, né? E cada vez que tem uma fuga gritando, ela recua, ela sente nos ombros, ela curva os ombros, é muito emocionante. E ela faz aquele discurso, né? Então ela fala que não vai sacrificar filho pelo planeta e nem o planeta pelo filho. Vão encontrar a solução juntos, com uma família como eles sempre foram. E esse foi o mote do filme, sempre. Uma história de família. Cara, me emocionei essa parte do filme, puta que pariu, muito bom. Que mostra que o filme tem roteiro, sabe? Cada frase não é à toa, não é uma frase de efeito. Ela tem um peso na história, né? E essa coisa que a Susan fala em determinado momento, que ela vai mover céus e terras pra salvar todo mundo, o fato de mover remonta ao primeiro plano do Reed pra resolver a coisa, que é mover o planeta, né? E aí tem aquela construção da ponte, um esforço mundial, como que o Felga já adiantou aí, né? Em que eles mostram o sacrifício da humanidade a todo tempo, né? Até economizar, fazer hora de energia, né? O Coisa até deixa a barba crescer, ele me pergunta, por que o Coisa com a barba crescida? Claro, tem uma referência aos quadrinhos, que já tinha essa piada que o Coisa polia as pedras dele, né? Por isso que ele é todo redondinho. E aí a gente tem aquele esforço mundial pra criar várias pontes, só que aí seria a física mais maluca do mundo, né? O Reed mover o planeta pra a PQP e achar um ponto certo, numa esteira certa, pra fazer uma órbita certa, onde o planeta não seria afetado. Tudo bem, só dos quadrinhos mesmo, né? É um plano que seria muito mirabolante, só que não deu certo, né? Ele comparou o seguinte, ele fez a demonstração, né, do teletransporte, falou... Um ovo, porra! Com um ovo, né? O princípio é o mesmo do ovo, só aumenta a escala. Eu falei, pô, você forçou aí, meu amigo. Ali ele pensou na simplicidade demais. Ele não foi tão inteligente, não. Ainda bem que não deu certo. É como eu falei, ele pensa complexo demais. Ele teve uma ideia muito complexa. Depois pensaram numa melhor. Mas enfim, o plano do próprio Reed não deu certo, porque a gente tem a chegada da surfista prateada, que já voltou, enfim, ela pediu perdão ao Galactus lá, o Galactus ficou meio puto com ela, e ela sai destroçando tudo quanto era ponte, faltou só uma, pelo visto, que era a de Nova York, e que ela tava terminada pra pegar a ponte, pegar o Franklin, só que aí chega o Johnny e põe em prática o plano dele, que era mostrar que ele aprendeu a língua dela e conhecia a história dela, e fez aquele momento de redenção, né, sem a necessidade de, né, mas me lembrou muito a história do Dean Starling, em que o Norrin Red descobre não, ele é retirado de uma trava que o Galactus criou nele pra reconhecer a culpa. O Galactus tinha colocado pra ele não ter sentimento de culpa pelos planetas que ele eliminou. E ali o Johnny tem esse efeito pra ela, ficou muito bom, muito emocionante. É do Starling ou é do Endler Hutch? Eu já nem lembro. Eu acho que essa é do Starling. Foi um pouquinho antes do Desafio Infinito, né? Exatamente, eu acho que era o de Starling. Posso estar muito enganado, mas se for o Englehart, também eu conheço o Englehart, gente boa pra caramba. tive a oportunidade de conhecê-lo aqui na Fast Comics, também sou fã. Sou fã igual. Eu, no primeiro momento, eu achei esse plano, eu fiquei pensando assim, cara, será que só eu tô achando esse plano meio idiota? Até aquele momento ali, me dado conta que aquele mundo ali não é exatamente o mundo que a gente tá acostumado a ver, né? Nas histórias da Marvel. Então eu fiquei pensando, cara, como é que vai acontecer de fazer um esforço mundial pra que a coisa dê certo? E era justamente, e foi justamente o que aconteceu. E aí, claro, aí eu pensando assim, assistindo e pensando, ah, é por isso então que já desde o início foi mostrado o papel deles como salvadores oficiais do mundo, o papel da Sul como diplomata, por que que mostrou que o Topeira aceitou um acordo por interferência dela, porque tudo isso levou para esse movimento, né, para preparar para a chegada do Galactus, né? Isso, então tem uma justificativa dentro da história para que esse plano venha a funcionar. E aí fiquei mais tranquilo. Mas no primeiro momento também, quando deu aquela história, não, mas o cara teleportou um ovo, vai teleportar o planeta, me parece meio forçado, mesmo dentro da história. Mas ok, da maneira como foi colocado ali, me pareceu interessante. Agora, uma coisa que talvez não tenha ficado muito, muito claro, assim, para quem não é dos quadrinhos, que nem a gente, é a importância do Franklin. Porque o Galactus falou ali, em poucas palavras, o que precisa ser dito. Mesmo a gente que é fã e acompanha as histórias, às vezes fica meio nebuloso, né? O que o Franklin é, na verdade? O que ele pode fazer? Até a minha esposa perguntou, tá, mas o bebê, ele é tão poderoso. Esse bebê pode fazer qualquer coisa, depende de quem tá escrevendo. O bebê faz qualquer coisa. E ele nem é bebê mais, né? Então, até a idade dos personagens no universo Marvel varia conforme. Mas talvez isso, para quem tá assistindo o filme, possa ter ficado alguma dúvida. Mas acho que não. Acho que eles explicaram na medida certa, assim, e é quadrinhos, é uma história autocontida. Acho que tentar explicar mais do que isso talvez fosse avançar desnecessariamente. E o ataque da surfista prateada, eu preciso, assim, cirúrgico, para acabar com o plano do Reed, realmente me passou uma sensação de urgência pra gente que tava assistindo, uma sensação de desespero, tipo, puxa vida, e agora? Como é que vai acontecer? E o plano do Johnny foi ótimo, porque também mostrava, assim, não ficou gratuito ele tendo aquele contato com ela, repassando, querendo ser útil pra equipe, mostrando desde o início ele tendo aquele contato ali com os discos, repassando as mensagens, tudo ficou encaixado bonitinho do roteiro. E sobre o que tu falou ali, Cobeiro, que o filme é um filme de família, né? O Quarteto Fantástico sempre foi, né? Sempre foi uma história de família. Mas acho que neste filme aqui, nesta adaptação, é que realmente a gente conseguiu sentir isso, né? Ter esse sentimento. E olha, eu acho que, isso acontece muito pelo destaque da Sul e pelo Franklin estar ali. Acho que se não tivesse o Franklin, acho que não ia rolar dessa forma. De certo modo, o filme do Quarteto é um filme de origem do Franklin. Ele começa com o Franklin sendo anunciado. Então, se você olhar o filme como... Lembra quando a gente diz pra você olhar Guerra Infinita como um filme do Thanos? Tenta olhar esse filme como um filme do Franklin. Você olhar nessa perspectiva, é um filme de origem do Franklin. O Franklin tem uma história ali, apesar de não falar, não ter nada. Ele é um personagem. Ele tem sua importância. Ele não é um MacGuffin qualquer. Ele tem sua importância, inclusive, pro final do filme, né? Tudo gira em torno dele, inclusive algumas paralelos que quando a surfista saca a merda que ela tava fazendo desde então, ela tem aquela crise de consciência, né? Mostra o passado dela, que ela tinha uma filha, supostamente, vai que era o filho do Norrie Redd, né? Ela disse que era uma cientista daquele plano. E ela se sacrificou pro Zen-La, e Zen-La mandava várias mensagens, por isso que a gente via várias mensagens. Várias mensagens de Zen-La procurando por ela, pedindo por ela, e por aí vai, né? Era isso, parte das mensagens era o povo Zen-La falando, e o Johnny falou isso pra ela, olha, seu povo tá procurando aí, meio que deu uma não só uma consciência, mas talvez uma, talvez o Galactus tenha me feito esquecer e ficar, o meu sacrifício, eu ficar tão voltado a cumprir meu sacrifício, que eu me esqueci que eu tinha realmente um planeta lá por trás, e quem era o povo que ficou lá, né? Eu me sacrifiquei, mas não sei mais nada sobre eles estavam me procurando, eles nunca esqueceram de mim. Então tem esse paralelo da família, na verdade, família dela lá, né? O povo, nação dela lá, os Zen-La, Zen-Lauriano, sei lá, né? Ela tinha uma filha, ela tinha um esposo, provavelmente. Era talvez a versão do Dorian Red lá, do planeta dele, né? E estão procurando eles. Então ela vai saber o futuro dessa personagem, né? Quer dizer, a gente não sabe muito por causa do final, foi meio drástico pra ela também. Mas também tem essa relação. E uma coisa que eu achei interessante também é que o Johnny se oferece, né? Então você se sacrificou, deixa eu me sacrificar, né? que faz vários outros paralelos, né? E também remonta a... Enfim, eu vou deixar mais pro final. Mas a gente sabe que tem uma parte lá que o Johnny vai tentar realmente se sacrificar pelo sobrinho, né? Ele fala, diga ao meu sobrinho que o tio Johnny ama ele, uma coisa desse tipo. Pouca gente vai perceber de onde veio essa fala, mas ela vem da fase de Jonathan Hickman, onde supostamente o Johnny Storm tinha sido morto porque ele se sacrifica pra salvar os meninos, né? Os dois sobrinhos, no caso. É, e o Coisa também, pra aprender, se prender na zona negativa. Uma época que ficou o Homem-Aranha tomando conta lá do substituindo ele. Então também veio dessa parte aí. Fico aliviado em saber que eu não sou o único que achei o plano meio estranho. Fiquei pensando em vários conceitos, assim. Que, nossa, tem questão da gravidade, questão de proximidade do Sol. Mas que bom que eu não fui... E, nossa, tô muito chato. Mas por isso que eu até falei no começo do podcast que é algumas soluções, tipo, bem anos 60, sabe? Quando a gente não se importava muito, só queria dar uma solução ali pra história, assim, com um pouquinho mais de inocência. E tá bom, a gente só aceita, sabe? Então, no final, a gente nem precisa se preocupar com isso porque não rolou, né? Então, tá tudo certo ali. E eu peguei uma referência, não sei se é necessariamente uma referência, mas é aquele culto, né, o Galactus, não sei se é ou não é, mas eu lembrei muito disso, essa parte da parábola, né, tem todo, basicamente gira em torno disso, né, a história sobre o pessoal que cultuava o Galactus ali como uma entidade, que, né, no caso ele vem propositalmente pra ser um novo deus ali pra humanidade, e eu gosto muito desse quadrinho, inclusive, então eu senti que seria uma espécie de referência ali do que acontece dentro desse momento. E essa cena da sua é fenomenal, né, acho que é um dos momentos altos ali, e consegue consolidar a personagem como a cola que gruda o grupo ali. Então, pra mim, é fantástico. Eu gosto muito também do Franklin já nos quadrinhos. Acho legal o conceito dele, tem essas referências também à Terra-X e etc. E trazer ele aqui, ver ele sendo poderoso, né? Nossa, é muito bacana no final ali, como a cena que a gente vai discutir mais à frente. Deu esse vislumbre ali, porque todo mundo fica na curiosidade, né? Se ele vai ser tão poderoso quanto estão prometendo, e no final realmente ele acaba sendo. E eu gosto muito do vínculo entre os personagens ali, e toda a construção do grupo contra a surfista. Dá um desespero, porque eles juntam o planeta Terra, todo mundo, né, acaba economizando energia, acaba aprendendo de fazer o que tá fazendo pra conseguir impedir que tudo, né, acabe sendo destruído. E quando tá tudo quase acontecendo, eles finalmente vão conseguir realizar aquele plano estranho lá. Vem a surfista e acaba quebrando todas as pontes ali. Daí dá um desespero, meu Deus do céu, e agora? E aí que eles revertem a ideia de transportar o Galactus ali, que também é uma referência ao quadrinho, né, do Stan Lee e do Jack Kirby lá naquela de 60, né? Só uma coisa, João, o pessoal às vezes fala, não, mas, na hora de que ver o Galactus derrotou muito fácil. Cara, tem que entender que isso não é um filme. Eu faço essa referência sempre pra irritar as pessoas, porque eu não gosto de filme assim, onde é só porrada, e viram tipo um anime Dragon Ball Z. Um farmando energia, o outro não sei o quê, e porrada e sangria pra velho. Como assim foi derrotado muito fácil? Cara, teve três tentativas de plano que foram tentando errado. O filme é eles fazendo o máximo possível e sempre tendo um revés. O caso mesmo da frustração que você sentiu da ponte, eu também. Eu na hora falo assim, não, o plano é esse, o plano é esse, vamos com esse. Quando a surfista ataca, que eu não tinha ideia de que ela ia fazer aquilo. Não achei que ela... Achei que, enfim, ia ter outro momento. Quando acontece isso, cara, eu falei assim, putz, cara, eu não ia imaginar o terceiro plano. E aí eu fiz assim, cara, que interessante, porque eles estão fazendo desse ato, né, uma constante briga, né, sem ser a briga clássica, né, e eles estão tentando o máximo possível vencer, mas com ideias e com lógicas diferentes, né. Se você olhar, são quatro planos, né, que o próprio Johnny tem um plano alternativo de outro lado, né? Até porque a ameaça do Galactus, assim como nos quadrinhos, ela não é uma ameaça física. No próprio quadrinho original lá da trilogia Galactus, não, deixava claro que esse confronto físico não era cabível. E isso também transpôs pro cinema também. Pois é, se você olhar as outras soluções, né? Originalmente é um aparelho que poderia destruir toda a humanidade. Que bela solução, né? Que é o unificador total. E a outra é o surfista fazendo um puff, né? Tem gente que brincando que ele deu um, sei lá, que diabo foi, um estourou-se lá e consumiu a nuvem, né? Então, só essas tentativas aí já foi melhor que qualquer outra coisa já feita, sabe? E bem pensado, tirando como o João falou aí, né? Você não foi o único, João. O plano do Rio tava muito ousado demais. Vamos fingir que ele achava que calculava certinho tudo isso. Vamos fingir, né? Mas era um puta plano ousado. Bom, pontos aí pra destacar. Uma coisa assim, logo que eles voltam e aí acabam gerando o atrito com a população, é que eles poderiam ter ficado quietos, né? Assim, eles voltam, avisam que não derrotaram o Galactus vem vindo aí, e aí eles poderiam ter ficado quietos. Não precisariam ter dito que o Galactus vinha e eles tivessem entregue o Franklin, tudo estaria resolvido, que o Galactus não viria mais. Eles poderiam não ter falado pra não gerar o atrito, mas enfim, como vocês até citaram já anteriormente, o Reed não estava pronto, não conseguiu falar, deu aquela travada, os outros que acabaram falando, e acabou soltando a informação, né? Que o Galactus quer o nosso filho e nós não vamos entregar. E aí gera esse atrito com a população. E aí é mais um ponto de destaque pra Sue, assim como ela fez no passado, pacificar o mundo, né? Em unir as nações, é ela que mais uma vez lança ali no meio da população pra enfrentar e falar, pô, eu não entreguei a minha criança, mas nós estamos juntos, vamos fazer esse esforço aí. E quando tem esse tipo de coisa nos filmes é sempre engraçado, porque você vê ali o mundo e agindo em união, vamos economizar energia, vamos desenvolver aqui um plano, todo mundo junto, né? Sempre realmente aquela super utopia, né? Você pensa assim, ah, isso nunca ia dar certo de verdade, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje. Enfim, nunca que o mundo ia fazer um esforço comum desse jeito pra resolver um problema. Enfim, então ela que se lança ali, pacifica todo mundo, vamos nos unir aqui mais uma vez, como a gente sempre fez, e vamos enfrentar. Enfim, aí atrito com o Reed, vamos entregar a criança, não vamos usar como isca. E vocês citaram aí o plano do Reed, que é estranho, né? Ah, vamos mover o planeta e tal, né? Realmente é estranho porque, primeiro, né? Quando ele demonstra com o ovo, ele tem um aparelho em cada ponta, né? Ele tem o ovo num aparelho numa ponta, e aí ele teletransporta pro outro lado, mas ele tem a outra parte da ponte do outro lado, né? E ali no caso do planeta, beleza, você vai construir um monte de ponte ali pra transformar o planeta, pra transportar o planeta, e do outro lado, você não tem o aparelho do outro lado pra receber, né? Ia ser ao Léo, vai dar sorte, vamos ver se sobrevive. Olha, eu ainda consegui encontrar uma, não uma resolução, mas enfim, talvez um pedaço de explicação é que ele talvez soubesse pra onde mandar o planeta, porque eu entendi que eles meio que já estavam ali escaneando o universo, vai, digamos assim. Eles conseguiam alcançar coisas, né, receber as transmissões, próprio planeta lá, o pessoal de Zen lá mandava. Donovan, eu absorvi essa parte do filme que é a mais crítica, depois, do mesmo jeito que eu tive que assistir aquele filme chinês, e que os caras botavam um motor atrás da Terra e saia correndo com a Terra pelo espaço. Eu interpretei daquele mesmo jeito. Vou fingir que eu sou burro o suficiente nessa parte pra dizer que é possível e vamos discutir o filme. A única parte crítica. Discutir se é possível ou não, não estamos discutindo. Eu digo assim, o local, pra onde mandar o planeta, eu pensei nisso. Ah, eles já escanearam nesses últimos 4 anos, enfim, a tecnologia, eles já tinham como saber algumas coisas, sabiam onde o Galactus estava, tá chegando, quanto tempo falta, enfim, eles já tinham alguma forma. Eu acho até que isso conecta com essa questão do Johnny querer voltar pro espaço e eles não voltaram mais, fazia tempo que eles não voltavam, porque não tinha mais a necessidade de ficar eles indo ao espaço pra explorar, porque eles tinham tecnologia, assim como acontece hoje, né, de verdade. A gente não tem mais missões espaciais porque a gente pode mandar sonda, não precisa mais mandar missão tripulada, né? Eu acho que é algo semelhante. Eles precisam voltar ao espaço porque eu criei aqui as sondas, eu mando as sondas, a sonda mapeia pra mim o universo, então não tem mais necessidade de ter as missões. Enfim, tudo isso só pra resolver pra onde mandar o planeta. Agora, se vai funcionar ou não, é uma outra questão. Mas aí é isso, enfim. Não dá certo, a surfista já chega destruindo tudo, e aí então eles bolam. Ah, vamos com esse outro plano aqui. E eu acho que funciona, porque é uma coisa que eu comentei até antes. O Galactus, ele é ele é tão super poderoso, vai, digamos assim, e ele já passou, ele é um ser muito antigo, ele já passou por muita coisa, ele tá nessa de se alimentar dos planetas tanto tempo, enfim, e nada foi capaz de parar, né? Nada se contrapôs a ele, então ele não acredita que vai surgir alguém ou alguma coisa e que consiga, então ele simplesmente não dá atenção, né? Eles estão ali com o plano, estão tentando enganar ele, e você vê que ele poderia, sei lá, atacar de volta, ele poderia começar a quebrar a cidade, jogar os prédios pra cima deles, mas ele não se importa, porque ele não precisa. Geralmente ele não precisa. Cara, quando ele falou do lance, não, é o princípio é o mesmo do ovo, cara, eu falei, não, cara, não pode ser que você falou isso, cara. Aí eu falei do cinema, não, você forçou, Reed, não dá, né? Mas enfim, ainda bem que esse plano não deu certo, ainda bem que a surfista... Aliás, a surfista prateada devia ter deixado o Lupano acontecer pra ver... Ia morrer todo mundo. Ia morrer todo mundo, ia facilitar tanto o trabalho dela. A gente falou no começo aqui sobre o filme da distinta concorrência. Eu lembro do James Gunn quando comentaram sobre a história do Superman girando a Terra ao contrário, né? E aí ele teve a mesma ideia que eu, né? De que se o Superman fizesse isso, olha, na minha versão, se ele fizesse isso, ia todo mundo voar pra fora do planeta, né? Mas olha só, deixa eu só fazer um parênteses. Cara, o Superman nunca moveu a Terra ao contrário. Aquilo ali é uma licença poética pra que, assim como na Era de Prata, ele voltou no tempo pra consertar tudo. O que eu acho que o legal dessa parte é justamente isso, né? É que aí o filme, ele é centrado no Quarteto Fantástico, né? Mas toda, vamos dizer assim, toda a população da Terra, ela tem a sua participação, né? E talvez em grandes momentos de desespero, né? O negócio, quando o negócio aperta muito, aí talvez a união acontecendo, né? Ainda mais num mundo pacificado, como essa década de 60 do Quarteto Fantástico, né? Essa utopia que o nosso amigo que não está participando falaria muito, teria muitos comentários interessantes. Mas é a parte legal da coisa, é ver isso, tal, ver a forma como trabalhar as cenas, né? Como que algumas cenas que dá isso, né? Por exemplo, tá lá o Coisa, né? Fazendo a barba, cara, é um negócio assim, é ridículo, é meio galhofa, mas entra bem no espírito do filme, né? Ele fazendo a barba lá, tal, aí o Johnny fala, por que você não deixa crescer? E depois tá uma barba de pedra, cara. É muito engraçado, cara. Era um sacrifício, precisava fazer, economizar energia. E aí quando o plano falha, por causa da intervenção da surfista prateada, vem aquele, mas de novo, e agora, cara? Eles vão fazer o quê? Jogar a mulher numa estrela e sabiam que ela ia voltar depois de um mês, né? E eles não esperavam que ela voltasse. Ela foi a batedora, né, do Galactus. O Galactus vinha lentamente, né? Vamos dizer assim, lentamente dentro do padrão, né? Já que eles conseguiam viajar pela velocidade da luz e tal. E era assim, aquela ameaça que vinha assim constantemente e todo mundo marcando, olha, acabou de passar em Júpiter. Isso que eu ia falar. Na órbita, né? O tempo é contado muitas vezes pelo tempo que ele tá. Júpiter, aí ele passa mais um mês, eu acho, algumas coisas assim. Passou em Marte, ainda tinha pelo menos umas 2 semanas. Que eu acho que a viagem pra Marte hoje em dia, eu acho que são alguns meses ainda pra chegar. Mas enfim. Isso, é. Não, mas e assim, vinha. Não vinha, não era. Era um, claro, era um trambolho monstro, né? É, mas era aquela ameaça. E assim, cara, era um negócio do relógio contando, né? Tipo, vamos dizer assim, contagem pro fim do mundo. É aquilo que você tinha acho que comentado de impacto profundo, né? O filme vira isso nesse final. Né? Ele lembra muito esses filmes catástrofe, tipo Impacto Profundo, que aí tem essa corrida contra o tempo pra criar alguma solução, certo? Pra isso, né? E aqui a solução do Reed, ela falha, e aí acaba, né? E aí, cara, é meio que inverte, né, os polos, né? Porque aí quem dá a ideia de usar o filho como... É a Sue, né? E aí não, a partir daí tá, né? Não, é o Reed, só que ele não tem coragem de falar que ele tá morrendo de medo dela. Então, eu também teria, eu não falaria isso também, acho que todo mundo aqui que é casado também não falaria, né? Então deixa a esposa exteriorizar a ideia, né? Então... Ela leu a cabeça do Reed, ela sabia isso direito, ela bem fala assim, acho que no tom dublado não tenha funcionado. Ela fala, eu sei o que você quer dizer, em algum momento ela fala, I know what you think. Tem isso, né? Ela fala isso. Mas a ideia, tipo, ela comprou agora a ideia, certo? Lá no primeiro diálogo, ela quase matou o cara, né? E com certa razão, porque, enfim... Tipo, sobrou uma ponte. E acho que não sei quem foi que deu a ideia de novo pra ele, ou ele sacou dessa vez sozinho, que essa uma ponte podia funcionar. Porque tinha aquele lance de fazer um negócio da como é que é? Da alavanca de Arquimedes. Isso. É um negócio meio forçado, assim, a correlação, mas tudo bem. E aí ele colocou que, enfim, vamos mover agora Galactus. O que, Reed, foi muito mais inteligente, né? Obrigado, surfista prateada, por ter nos salvado. Porque senão a Terra 828 teria desaparecido. Cara, que ideia maluca, cara. Cara, que ideia mais... Cara, alguém devia... Que ideia mais imbecil, Reed. Mas deixa pra lá. Não, desespero, tá? O cara tava desesperado mesmo, enfim. Mas essa ideia... Era uma ideia tão, assim, fácil de ser... Não fácil de ser executado. Porque ele também poderia ter colocado várias dessas pontes no espaço pra tentar capturar a Galáctica e não entrar nessa dos 37 segundos, né? Era muito mais simples, né? Você remove a ameaça. Não, tipo... Como é que fala? Não o planeta inteiro. Você remove a ameaça do planeta, né? É uma ideia mais simples. Eu acho, agora forçando muito a ideia do roteirismo aí, forçando muito, né? Que foi tudo bem pensado. Que aquele negócio do Reed sempre pensar muito em cima, não fazer coisas simples, tem a ver com isso. Eu quero acreditar que tava parte do roteiro isso. Tipo, olha, Reed, vamos pensar mais pequenininho agora, né? As ideias boas dele é só no desespero. Sim. Porque, por exemplo, a ideia pra se livrar da surfista... Foi no desespero, ou seja, o filho nascendo. acontecendo, um negócio tipo o mundo caindo, e aí ele meio que fala, não, vamos fazer o seguinte, você abre aqui, entra aqui, você vai fazer isso, Sul, deixa o negócio invisível, e aí ela vai ser atraída pela estrela e vamos ficar livre dela durante um mês. Que é o tempo suficiente da gente aqui se organizar. Aí acho que aqui foi a mesma coisa. Ele falou, não, pera aí, agora não tem. Agora a gente pega junto, sabe? Acho que ele só funciona na base da porrada e do peiro, né? Se deixar ele quietinho, assim, sem muita pressão, ele começa a viajar. É igual, por exemplo, quando a gente volta lá no começo, ele faz lá a lista, né? O que fazer com o caso do nascimento do filho. E aí ele começa, ele muda toda a casa e tal, e tipo, o Ben fica completamente desesperado. Esperado, né? Porque tem uma grade que não tava no lugar, que não sei o que, e aí você tem várias cenas cômicas. Quando no final, talvez, tinha uma soluções mais simples. Ok, precisava ter alguns cuidados e tal. Mas lembrando, né? Todo mundo aqui viveu tal, sem precisar de conseguiu sobreviver, sem precisar de tomadas, assim, daquele jeito que ele tava pensando, né? Então, Helga, aquilo é protetor de tomada, isso já existe, tá? Não, existe, mas quantos, né? Quantos em casa tiveram isso? Não, eu sei, mas hoje em dia, se você vê, a maioria das pessoas usa isso, usa aquele silicone de quina de... Não, o que eu tô dizendo... Não, eu entendi o que você tá falando. Certo, ele leva muito as ideias e tal. Aí quando chega na hora do desespero, que a ideia grande cai, aí ele vai pra uma solução mais funcional, né? E aí ele consegue elaborar um plano mais funcional. Vamos passar então pro último bloco aqui, que é pra falar sobre esse último plano aí, que já é, enfim, a conclusão do filme, né? Estamos entrando no clima esticado as ideias, né? Como eu falei, é que isso equivale como se fosse um confronto de vários minutos, né? Só que não um confronto direto personagem a personagem. E aí, como o Felga falou, é agora uma ponte, a ideia que Galactus passa por ela, ele quer trair, tem o lance da isca, como a gente falou aí, o Felga falou, né? A Susan aceita dessa vez, né? Ela aceita porque, enfim, tava todo mundo acreditando que como família ia funcionar. Mas tinha vários outros problemas pra resolver, né? Tinha a questão de que de onde o Galactus vem? Quando ele vier, ele vai sair despedaçando o prédio aqui na frente. Vamos tirar essa galera de Nova York. Ah, não dá tempo, porque já tá aqui em Marte. Tem que ser rápido pra evacuar uma cidade inteira. Aí, teve semanas ainda, tá, gente? E aí chama Topeira, né? Que seria o primeiro vilão. E aí eu lamento um pouco também, talvez, não ter tido mais cenas com ele, né? O quadrinho ajuda muito a você entender que ele é um cara meio revoltado mesmo com o Reed, né? Mas que ele gosta da Susan, que a Susan entende o lado deles como um líder de sindical da coisa, alguma coisa desse tipo, né? E eu não sei se foi no quadrinho ou se foi no filme, e que alguém meio que elogia ele por ele ter feito, transformado o lugar numa cidade. Aí, uma cidade? Isso é uma nação, isso é um povo. Aí ele, tipo, revela que subterrâneo virou. Foi no quadrinho, né? No filme não tem isso. Não tem isso. Aí ele meio que exalta isso. Eu sinto um pouco falta de mais cenas com o ator. O ator é o ator de conhecer em Karate Kid, mas ele também tá em Oppenheimer, né? É o Paul Walter Hauser. Ele é bem divertido, muito, muito legal. Ele fez um topeira bem interessante, né? Talvez tenha tido um pouco de improviso ali nas provocações, né? Em que ele ficava soltando piadinhas ali do Reed, né? O Reed chamando ele de Mole Man e ele meio puto. Ele também brigando com o Johnny. Então tinha uma certa rixa que provavelmente, como ficou algumas cenas cortadas lá do começo, ficou muito... A gente não sentiu muito nessa parte do filme que eles têm que implorar pro Topeira para ele permitir a população para evacuar pro mundo lá de baixo. Mas é basicamente a ideia, talvez, fosse assim, olha, o povo que você não... jogou lá nos escrombos, lá nas ruínas, vocês estão indo pro mesmo lugar que eles, que eles são os lugares que é protegido, né? Mas aí tem todo aquele convencimento que quando o Galactus vier comer o planeta, não vai ser só a superfície, vai comer o planeta inteiro, né? Então todo mundo tem que se salvar ali, né? E aí temos as cenas em si do Galactus, né? Como eu falei, faz uma falta danada o IMAX. Pra quem usa um pouco de internet, pode ver talvez as cenas em IMAX. Tem uma diferença muito grande da outra, né? Eles comem muita parte do... Enfim, da dimensão que o personagem tem, né? Com o topo dos edifícios e por aí vai. A primeira ideia, que era usar o Franklin como isca e depois de colocar ele escondido no edifício Baxter, não funciona, né? Eles tentam enganar, cegar ele, alguma coisa desse tipo. Mas ele percebe, né? Uma entidade assim que... Ele tinha um scanner, né? Então ele podia... Opa, esse berço aqui... Esse berço não, né? Esse bebê, sei lá como é que chama, parece o carrinho, você destaca do carro, sei lá, um porta-bebê, não tem bebê nenhum ali, né? Então ele saca, então ele não é tão idiota como os caras estavam gritando no começo. E aí tem que partir pra cena de combate direto. Mas, cara, são todos formigas ali, entendeu? Então, a estratégia de que eles têm pra lidar com o Galactus é a princípio mínima. Mas você tem que notar que até as contribuições mínimas funcionaram de alguma maneira, né? O Johnny teve um momento de quase sacrifício ali, né? A gente já adiantou ali no outro momento e tinha ajudado, pelo menos, de desvirtuar a surfista para outro canto. Ajudou, de certo modo, a convencê-la no final. O Reed, ele sabia que o Galactus, ele consumiu o planeta pelas costas. Então, muito importante isso. O Galactus estava mais fraco ali, não sei o quê, nos quadrinhos muito mais forte. Cara, primeiro, já sabe historicamente que toda vez que se fala do Galactus, de atacar o Galactus, é pegar ele antes de se alimentar de um planeta. Porque ele estaria meio que com fome, não estaria com toda a energia. E o Reed ainda dá um desafogo na energia dele. Ele pega lá válvula, onde prende os cabos, e ele abre uma delas, então ele esvazia o Galactus. Então, teve uma contribuição ali do Reed também. Aí teve a cena lá em que ele estica o Reed, parecendo aqueles bonequinhos que você jogava na parede. Sabe aqueles Homem-Aranha que você joga na parede e fica caindo assim? Então deu uma esticada ali no Reed ali, deu uma agonia danada. Teve gente ainda achando que o Reed podia esticar muito mais que aquilo. Pô, não tem dimensão do tamanho de Galactus pra achar isso, cara. Galactus, assim, passa de superfícies dos maiores arranha-céus daquele planeta ali, né? A Susan depois empurra, mostra que ela tava vazando aquilo ali de um jeito estupendo. Talvez pouca gente tenha essa noção, mas a Susan é infinitamente mais poderosa que qualquer outro membro do Quarteto Fantástico ali. Ela é. Então, se tinha alguém que tinha que empurrar o Galactus, era ela. Mesmo assim, ela tava se matando ali, se matou. O Coisa parece ser o Brutamontes, o porradeiro, mas ali é o que menos podia ajudar, mas ele ainda ajudou, né, de destroçar um prédio. Acho interessante como as pessoas têm dificuldade de entender. Eles perguntaram por que que o Coisa derrubou o prédio. Pô, o Galactus tava se segurando no prédio pra não ser empurrado. É como se ele segurasse o ponto de apoio. E o Coisa tirou o ponto de apoio dele, né? Derrubou o prédio e não tinha mais onde se apoiar. E isso aí levou o Galactus pra ser sugado, só que eles tinham 37 segundos. É muito pouco. Parecia pouco, né? Aí ele ainda volta, o Johnny tá pra se sacrificar, aí a surfista toma o lugar dele e empurra o Galactus assim. E isso pode parecer pra algumas pessoas poucas cenas de ação, ou muito rápido. Mas isso é parte da ideia do esforço, entendeu? É porque talvez, enfim, as pessoas queiram ver um Dragon Ball Z num filme que notoriamente o Quarteto Fantástico usa muito mais estratégia e plano do que porrada. Nem combina muito com o quarteto isso, né? E aí, pum, tem um final aí, né? A Terra salva, aí musiquinha volta a cantar alegremente, o mundo começa a ficar mais feliz, tem aquela cena do Franklin lá pra ganhar uma camisetinha, né? Mas aí eles saem de última hora que tem um chamado pra atender, né? Era justamente pra fazer referência ao chamado do Ato 1, né? Que eles iam combater com o Fantasma Vermelho no Ato 1. Eles iam fugir antes da apresentação, né? Do programa lá. E de novo, passado um ano, eles fogem de novo porque tem um novo chamado, né? E aí tem aquela piadinha com o bebê, o carrinho de bebê, né? O carrinho de bebê não, sei lá, a poltroninha pra encaixar no carrinho de bebê, que é sempre uma desgraça, né? É sempre uma desgraça pra aprender aquela merda, né? E aí fazer uma piada sobre isso. Uma piada divertida, uma piada de família. Apesar de já ter um poder, assim, meio que conduzido, né? Pra qual seria o plano final, né? Que o grande dilema era justamente Franklin. Na prática, eu também achei meio ruim esse plano. Porque eu fiquei pensando assim, puxa vida. Cara, o Galactus não vai cair nessa, né? O Galactus não vai caminhar até lá o ponto onde tá o bebê pra pegar ele e não vai se dar conta que vai estar por aparelhos. Mas depois eu me dei conta, assim, eu fiquei pensando, bom, quando o Galactus apareceu originalmente, né, nas HQs, ele se deu ao trabalho de vir pra Terra e montar os aparelhos aqui e enfrentar e se colocar à disposição pra ser enfrentado pelo quarteto, digamos assim. Então, ele tinha, no filme, nessa história, ele tinha um motivo maior ainda pra vir fisicamente ao planeta e se deslocar, né? Porque ele precisava pegar o Frank. Então, vou engolir a ideia. E depois que eu superei esse meu primeiro questionamento, aí foi só alegria. Porque eu concordo muito com aquilo que o Coveiro falou antes. Não tinha como ser um final Dragon Ball nada, porque a ameaça ali era imponente, não tinha como ser feito. Então, mostrar o trabalho deles em equipe, cada um tendo sua parte no plano, o Coisa derrubando o prédio que o Galactus iria se apoiar, o Johnny tentando cegar o Galactus, o Reed tentando enfraquecer ele, desconectando aquele cano de supostamente um condutor de energia ali, tudo aquilo ali fez muito sentido. Ali foi a tampa. Tampa do Galactus. É. Vazou. Eu esqueci até de dizer o mais importante, né? Teve finalmente o momento do tá na hora do pau, né? Demorou. Mas a impressão minha não teve em chamas nesse filme, acho que não teve, né? Teve inclusive do bonequinho. Teve do bonequinho, mas do Johnny em combate não. Eu não me lembro se o Johnny teve, mas o Johnny, pelo menos do bonequinho, teve. Flame on! E aí teve o tá na hora do pau, né? Que eu acho que. Eu ia ficar muito bravo se eles fizessem só a piada e o Coisa não falar. E aí depois o que ficou, eu fiquei assim preocupado, que disse, tá, é clássico, é tradicional que o surfista prateado em algum momento se volte contra o Galactus em prol da Terra. E infelizmente aconteceu, né? Ali aos 49 do segundo tempo, mas aconteceu, né? E aí eu fiquei também, fiquei bem satisfeito. Eu gostei, assim, do desfecho. Eu acho que não precisaria... Eu não é nada diferente. Há quem pudesse julgar assim, poxa vida, mas o Galactus é uma entidade mais antiga que o universo, a Sul teria poder pra empurrar ele ou conter ele por um tempinho, mas assim, foram segundos e ela pagou um preço muito. Então, pra mim ficou redondo, ficou tudo certo. E eu acho que tinha ali o lance de ser uma mãe, né? Uma mãe, exatamente, sabe? Uma mãe fazendo... Sabe aquela história, a história do pai que abriu a boca de um jacaré, que é praticamente impossível pra tirar o que o filho estava sendo sugado lá, aconteceu muito tempo nos Estados Unidos, enfim, você vai vários relatos, você tira uma força sobre-humana quando tá a progênie em perigo, né? Eu acho que é isso. A história de que alguém levou uma coisa super pesada também pra salvar uma criança. Exatamente, cara, a lógica é essa, ela fugiu dos extremos, né? É mais uma situação em que o Franklin, tudo acontece em função dele, tudo acontece em torno dele. E aí mostrou que ele era um arauto da vida ali, né, na ressurreição. Bom, só comentando mais um pouco disso. Depois que você falou, Coveiro, dessa parte, agora conectou algumas coisas pra mim. Né? O que eu pensei primeiro? O Galactus, ele perde um pouco, assim, primeiro pra sua arrogância, porque ele é todo poderoso, enfim. Ele tá aí desde antes desse universo e nada fez frente a ele, então ele normalmente não se preocupa mais com ameaça, porque ele se acha melhor do que tudo, enfim. De início ele perde pra própria arrogância e não dá muita atenção, mas num segundo momento é o que você falou, né? Ele tá no ponto que ele tá precisando se alimentar, então ele não tá no máximo da sua energia, e depois do Reed furar ali as tampas dele, deu mais uma vazada, então vamos dizer que ele tava realmente mais enfraquecido, o que ajuda aí bastante. E isso que a gente acabou de comentar, né? O esforço da Sue é literalmente o esforço máximo. Ela literalmente dá aí a sua vida pra conseguir resolver. E que é um... Assim, são momentos, né? Assim, que você fica ali se segurando na cadeira, porque você percebe o esforço que ela tá fazendo. E, ao mesmo tempo, você percebe o sacrifício que o Johnny vai fazer também. E aí, nessa hora, eu fiquei pensando, caramba, mas ele vai se sacrificar? A Sue ali também tá caindo? Enfim, eu acho que então ele vai se sacrificar e ela vai sobreviver, mas ou a gente vai perder os dois, ou não vai perder ninguém, enfim. Mas são momentos assim que você começa a pensar o que vai acontecer, e aí a gente tem a conclusão da relação que ele criou com a surfista, né? E aí então ele nos momentos anteriores fez ela pegou pela consciência, né? Enfim, de tudo que ela vinha fazendo. Então ele vai pro sacrifício final e aí ela intervém ali, e aí acaba ela dando o empurrão final pro Galactus ser sugado lá pela ponte. E enfim, e aí fica esses momentos ali, então, beleza, ia ter um sacrifício, ninguém morreu, até que todo mundo percebe que a Sue tá ali caído, e realmente ela fez o esforço máximo pra conseguir, né, empurrar. E eu concordo com vocês, cada um foi fazendo a sua parte ali, o Galactus se segurando, aí o Coisa foi quebrando ali o prédio, que ele tava se apoiando, e é isso, mais uma vez, cada um contribuiu com aquilo que podia fazer no momento, e a Sue, como a gente comentou durante o podcast todo, ela sempre se sobressaindo, manda à frente e resolvendo o problema, mesmo que isso custasse a própria vida, que foi o que ela fez ainda. Você pode ver que tem uma diferença dos dois momentos, que em determinado momento ela usa o escudo visível dela pra pegar o Galactus dá um safanão, alguma coisa assim, e ela se cai. É diferente da outra vez, em que ela viu que o Frank tava sendo levado, a coisa que me agoniou, ficava o choro do Frank na minha cabeça, cara. Mesmo não sendo pai, o negócio é muito perturbador. Você ficava meio assim, sabe? Tenso pra caramba. Não, é o que eu falei, você fica segurando na cadeira pra ver o que vai acontecer. Vai acontecer. Mas se esse filme ganha algum Oscar merecido, é em edição de som. Cara, é edição de som. Vai numa sessão, te desafia numa sessão silenciosa. Não vai com cheio de gente, não. A minha segunda sessão foi assim. Cara, é muito boa a edição de som. Muito boa mesmo. Eles conseguem passar essa sensação do desespero, né? O som é bem bacana. Não, a trilha sonora do Michael Giacchino é ótima. A coisa como casa em cada momento no espaço, as músicas de atenção, né? Coisas espaciais, né? A explosão, o impulsionamento do foguete, os passos do Galactus também. É o que eu até já tinha comentado. Não tinha muitas opções, né? Ou era isso, ou matar o universo, como aconteceu no Ultimate, né? Pra poder resolver essa questão, né? Mas... Que eles eles seguiram a dica da surfista, que a surfista falou, ó, pega o Franklin, né, quando a surfista teve a crise de consciência, falou assim, ó, pega o Franklin e vai embora. E o pessoal achando que a cena pós-crédito do Thunderbolts era isso, eles pegando o Franklin e indo embora. O nosso amigo lá pensou isso. Um abraço, Paulo. Um abraço, Paulo. E, mas, cara, tem... E, assim, cara, tinha algumas coisas que eu tava pensando que nessa etapa que iam acabar se conectando com coisa. Teve uma hora que eu achei que o Galactus, assim, cara, que ia criança e tudo pro ser teletransportada e aí que, tipo, ia ter aquele momento de isolação e aí a família ia achar a criança, vamos dizer assim, e por isso que tava em outro universo, enfim, por isso que tava fazendo aquela viagem. Ou que o Johnny também tinha atravessado na hora do sacrifício, né, porque nos quadrinhos, né, quando ele é dado como morto, na verdade ele não morreu, né, ele apareceu lá na zona negativa, né. Mas não aconteceu nada aqui, mas a cena é muito, muito tensa mesmo, cara. Porque você fica naquela angústia, você vai, não, como é que vai sair dessa? E, cara, é sensacional a cena com a Susan, cara. É muito boa mesmo. E, assim, não poderia ser realmente uma, vamos dizer assim, não poderia sair no mano a mano, né? A gente tava, era outra dinâmica mesmo. Então, o final eu achei muito bom. Assim, embora pareça estranho, né? Porque com uma entidade daquele tamanho e tal, mas eu acho que o grande problema é o Galactus nunca, acho que, saía da nave, né? Quem, assim, todos os planetas que ele devorava, ele tava dentro da nave. Então, de fato, tirar ele da nave era a grande jogada pra vencê-lo, né? Fora da nave, ele era extremamente vulnerável, vamos assim, eu digo extremamente vulnerável, mas dá guardadas as devidas proporções. Mas ele era vulnerável. Mas eu acho que eles contavam que o Galactus... Primeiro que eles contavam que o Galactus não enxergasse, que eles queriam mandar a Terra pra outro canto do espaço, onde ia morrer todo mundo, né? Mas, enfim, o lance todo é que uma vez que eles sabiam que o Galactus tinha prometido isso, ele falou, ó, lá no ato 2, ele falou, isso. Eu vou consumir seu planeta e o seu bebê vai ver tudo. Então ele ia pegar o Franklin de qualquer jeito. Sim. Ele prometeu que ia fazer aquilo e disse, o bebê vai ver eu consumindo vocês. Então não teria dúvidas da parte deles, ele só não sabia de onde o Galactus ia, se eles iam por essa parte da cidade, por aquela ou por outra parte. Não vou me repetir também, só pra dar um resumo aqui, que eu gostei muito de como ficou a cena final. Eu gosto muito desse sacrifício, né, que nem vocês falaram, não é que a Sue, ela, obviamente, ela é muito mais poderosa que os outros demais, e sempre foi tratada nos quadrinhos, mas ela também pagou um preço muito alto, né, ela acabou morrendo, e aqui a gente vê o poder novamente do Franklin, né, manifestando essas habilidades, poderes basicamente divinos, e eles até ficam assustados. Eu também gosto de uma cena onde a Sue tá lá empurrando o Galactus e o Reed Richards vendo ela assim, Sue, não se esforça tanto. Daí na hora que ele vê que o Galactus tá com o Franklin, nossa, ele sai correndo ali ao melhor estilo, que nem eu dei referência no começo do podcast, né? O melhor estilo da mulher elástica em Os Incríveis, né? Tipo, se esticando assim pra pular entre os prédios. Cara, é muito, muito legal. Ver isso em live action, assim, depois de tanto tempo, ver eles atuando ali como uma equipe meio que nem tanto pro lado de super-heróis, né? Mas eles ainda assim são super seres ali lutando pra defender o planeta, pra salvar todo mundo, porque não tem outros heróis, né? Que nem a gente já falou várias vezes no podcast. Eles são os heróis que precisam salvar o planeta aqui. E juntos eles fazem a batalha ali, conseguir finalmente aqueles 37 segundos. E como eu falei, por conta do Johnny, todo aquele plano lá que ele bolou em ela afetar a surfista de certa forma, né? Ela acaba sendo essencial aqui pra conseguir empurrar o Galactus ali no momento final e transportar o Galactus pra outro lugar que seja, lá onde que eles foram mandar, né? Então, pra mim acho que toda a junção aqui do final, essa conclusão, ela é muito satisfatória. Gosto também das piadinhas que eles têm ali, tipo, tentando ajustar o banco, né? A cadeirinha ali do carro pro Franklin. E a Sue só olhando com aquele sorrisinho assim de canto, sabe? Tipo, uma coisa bem... É uma piada, mas ela é orgânica, funciona com a ideia de família, funciona com coisas do dia a dia, uma coisa que, sei lá, né, nós aqui poderíamos passar aqui tentando montar uma cadeirinha de seja lá quem tem filho ou quem não tem, ou de algum conhecido, seja lá o que for. Então é uma coisa bem natural, bem dinâmica, bem divertida. Pra mim, acho que é sensacional o filme e fechou com chave de ouro. E dá uma leveza, né, pro final. Podia terminar de qualquer jeito, ali não. É a história do Franklin, não é? Que eu falei que é a história de origem do Franklin. Então tá ainda envolto naquela brincadeira de ser a família com um bebê, né? É um filme diferente do Quarteto justamente pra isso, porque tem o Franklin, né? Já vi com aquela ideia, olha, Quinteto, né? Não, tá muito novo, tira essa camisa pra lá. O Mark Gatiss, né? O personagem dele, fala, Quinteto Fantástico, né? Só que, enfim, não aparece ninguém de novo, né? Vamos fechar comentar só rapidamente cena pós-crédito. Tem uma polêmica na cena pós-crédito, né? Eu já tinha vazado, eu já sabia dessa cena. Desde a primeira vez que mostraram o filme Maio lá, eu acabei sabendo dessa cena. Em que aparece o Dr. Destino, né? Se passa 4 anos, o Franklin agora já fala um pouquinho, né? Tá lendo com a mãe se afasta, quando volta tá lá o Dr. Destino, não necessariamente o Robert Downey Jr. ali, né? Vale ressaltar. Com a máscara de lado, o bebê olhando assim, com os olhos arregalados pra ele, tocando no rosto, né? Eu achei que era só isso pra dar um efeito, né? Mas já tem gente achando que, ele foi curar o rosto ferrado do Dr. Destino. Ele veio transformar o Dr. Destino no Robert Downey Jr. pra deixar a galera meio doida. No meu canone pessoal. Não sei o que diabo ele foi fazer, não. Pra mim, ele só veio pegar o Franklin pra ser o que é ter que ser em Guerras Secretas. Pegou o Franklin pra o Franklin, no caso, economizando história, né? Juntando personagens, como aqui fez com a Ficha Prateada, que resolveu diminuindo a trama, juntando personagens. Eu acho que o Franklin vai ser o homem molecular da vida do Guerras Secretas e vai ajudar o Dr. Destino a fazer o mundo de batalha, pra salvar o universo. Eu acho que é isso, acabou. Ou vamos ter heróis renascem. Não. Para. Eca. E aí, a segunda cena pós-crédito, algumas pessoas olharam de avesso, mas quem é mais, talvez, nostálgico, viu lá uma introdução que nem tinha introdução dos desenhos dos anos 60, né? Quarteto Fantástico, uma musiquinha bem divertida, com as caras dos atores, né? Mostrando os vilões. Tinha até um destaque ali pro Fantasma Vermelho, provavelmente porque tinha essa cena lá no começo do filme, né? Quando os créditos passam, também tem várias cenas que acabaram cortadas do filme, né? O Coisa com o cachorrinho que aparece em um dos trailers, o Tocha Humana sendo o modelo lá de adolescentes e por aí vai. Muito divertido. E pra fechar mesmo, só pra não passar batido, tinha uma frase lá do Jack Kirby, né? Praticamente essa terra toda em homenagem a ele, né? Em que ele fala, olha, se você olhar pra esses meus personagens, você vai me encontrar neles. Então, não importa que tipo de personagem você crie ou assuma, um pouco de você vai sempre estar neles. E vale ressaltar que o Jack Kirby, de todos os personagens que ele criou, o que ele mais se via era o Coisa, né? O Coisa da época do charutão, como ele fumava. Tinha relação com a Rua Iense, que ele sempre fazia uma relação com um local em que ele nasceu. Inclusive, hoje, uma rua de Nova York, uma esquina de Nova York, foi renomeada pra ser Rua Iense de um lado, com Rua Jack Kirby do outro. Então tem hoje uma placazinha lá em homenagem. Então da próxima vez que eu for lá, quero visitar esse local aí. Então vai ficar ad eterno aí. E aí terminou bem. São duas cenas pós-créditos que uma leva ao filme, lógico, e a outra, você sai divertido. Não é uma cena só com uma piadinha besta. Nem tem piadinha, na verdade, é mais uma homenagem a essa estética aí que o filme teve e que deu muito certo, na minha opinião. Bom, não tem nem muito o que falar, né? Só mostra ali que passou mais um tempo, Sul tá ali com o Franklin, ela dá uma piscada, vai fazer pegar o livro e volta e o Dr. Destino tá ali. Eu tô com você nessa, eu acredito que ele tá ali, porque depois de tudo que aconteceu, a gente sabe que, primeiro, a Lativera existe, ele só não apareceu antes lá naquela reunião, enfim. Ele deve ter visto, puta, se esse ser enorme veio até aqui pra pegar essa criança, deve ter alguma coisa, enfim. Ele deve ter passado os últimos tempos aí estudando alguma coisa. Então, eu acho que ou ele quer pegar o Frank pra algum outro objetivo dele, e depois ele vai acabar usando pra resolver a situação lá em Guerras Secretas. Mas eu acho que é por aí. Se for o Dr. Destino daquele planeta, né? Que a gente não sabe se é dessa Terra ou não. Tem... Eu acho que só mudaria a ordem dos pós-créditos pra evitar o pessoal reclamando, sabe? Eu acho que eu colocaria talvez o primeiro que é a piada, né? Piadas entre muitas aspas, né? Mas colocaria ele pra talvez gerar menos frustração pro pessoal. E no final também fiquei nessa dúvida se o Dr. Destino, ele é o Dr. Destino daquela Terra. Porém, como eu lembrei que tem a situação da Lativeri, pra mim faz sentido que ele seja, sabe? O personagem dessa mesma Terra. Mas não é uma certeza. E também fiquei meio na dúvida de quais são os objetivos dele, né? Ele só tem a aparição dele ali. Não, nem vimos, né, o rosto, se é ou não Robert Downey Jr. Provavelmente é. Mas só vimos ele ali e é isso, né? Não temos mais outra citação nem... Porque geralmente nessas cenas pós-créditos a gente tem pelo menos o vilão falando o objetivo dele, o que ele quer fazer, e que não, a gente só tem realmente a aparição e deixa esse mistério pra ver como que vai conectar com o Thunderbolt, né? A citação que aparece é a gente descobrir que até hoje o filme não tem tradução ainda, né? Que eles botaram Vingadores Doomsday, chegará em dezembro de 2026. Nem traduzindo Doomsday ainda, até hoje é o grande mistério do filme. Eu me lembro que quando anunciaram o retorno do Robert Downey Jr. para ser o Doutor Destino. Muito se falou assim, ah, mas como é que vai ser? Vão esconder o rosto do Robert Downey Jr. na máscara do Doutor Destino? Ele vai aparecer sempre sem máscara? E aí nessa cena pós-crédito foi a primeira coisa que eu pensei, desde, poxa vida, o personagem nem apareceu e já tá sem máscara. Então, me parece que já mostra que o Robert Downey Jr. o Doutor Destino dele vai ser de rosto para fora, né? Supondo que seja o mesmo. A mesma versão. Mas eu acredito que... Eu quero acreditar que se aparecer sem máscara, que pode aparecer, venha com o rosto do ferrado, que é o que a gente espera do Dr. Destino. É o que a gente espera, exatamente. E reconhecível, vamos dizer assim. Porque, assim, eu que espero também, aí, claro, especulação, que essa versão que apareceu agora, interagindo com o Franklin, seja a primeira e única versão do Dr. E que essa versão do Dr. Destino seja originalmente dessa Terra. Porque mantém a fidelidade com os quadrinhos, mantém um motivo para haver uma rivalidade com a família do Quarteto Fantástico, com o Reed. A gente sabe que o Quarteto vai ser importante na sequência dos Vingadores. Já tá lá o Pedro Pascal, todo mundo. Então, se for um destino de outra Terra, eu acho que perde um pouco isso. Então, acho que esse destino protagonista dos próximos dois filmes tem que ser dessa Terra, necessariamente. E também acho que ele tá ali pra... Não tem muito mistério. Tá ali pra pegar o Franklin e fazer o que for necessário pra salvar o universo das incursões. Bom, repito. Naquela cena mostra que o Franklin vai dar a cara do Robert Downey. Brincadeiras à parte, acho que não tem muito o que especular e esperar, né? Eu vi até, acho que não sei se foi no Instagram, eles fizeram uma versão estendida em IA dessa cena, tal, mostrando o Robert Downey Jr. falando, e aí a cena termina ele falando, eu sou o Victor, né? Enfim, acho que vai ser o grande motor aí de especulações nos próximos, no próximo ano, né? Porque a gente só vai ter esse final do ano. Na verdade tem o Homem-Aranha no meio do ano que vem, mas é só. E séries, né? Mas não vamos ter muita coisa, né, falando dessa parte, né? Então vai ser aí um prato cheio para especulações. Mas continuo achando que realmente o Franklin foi que deu a cara do Robert Downey. Não, tá bom. Bom, pessoal, é isso. Obrigado por ter ouvido esse podcast gigante, mas altamente merecido. O filme, certamente, eu não tenho mais dúvidas, apesar do Thunderbolts ter sido também um outro e excelente filme, né? Foi o filme do ano da Marvel Studios, tá? Encerramos nosso nominato 66 por aqui e a gente volta ainda em agosto, porque a Marvel resolveu lançar a série animada dela adiantado aqui, temos que voltar. Então, até lá, o próximo nominata e tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.